Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Você matou o Churume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar! Ele é lixo! O Churume! Churume! Churume! Churume! Que merda, gente! Yes, she loves you, and bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Churume, hospedado no churume.com.br, Churume com X, do meu lado esquerdo, ele que chama o pau de amigo de chup-chup, Wesley Zop. E aí, sou eu mesmo. Hoje Gabriel não está aqui, mas temos seu substituto formalizado. Aí, ele que é o Donald Trump na embalagem de Coca-Cola, dono da bola mais comentada da podosfera, Anderson Negão. Fala, negrada! Como convidado aqui hoje, ele que é o cara que constrói fliperamas, expõe na Campus Party e pra ganhar um troco ainda vende touca de crochê, Wesley Zop. Ele é um motoqueiro. Nossa, que horrível. Yuri Costa. E aí, bom dia. Sou quase graduado em gambiarra e artesanato profissional. Fala aí sobre a sua vida, cara. Ah, minha vida, como a vida de todo universitário de 20 e poucos anos, é uma droga, né? A gente acorda de manhã já achando, puta que pariu, outra bosta de dia que a gente tem que ganhar uma bosta de um salário numa bosta de qualquer bosta, mas, né? Engraçado que eu não sou mais universitário e eu tenho essa vida aí. A minha vida é exatamente assim. Mas eu tenho uma dica pra vocês dois, então. Eutanásia. Não. Eutanásia, deixa eu explicar. Eutanásia é uma tia dele que faz boquete, é um real. Isso. Chamar ela, o seu dia vai ficar melhor. Você tá deprimido, você vai lá e ganha um boquete. Nossa, velho. Ganha não. É, ganha um real. Paga um real e daí você fica melhor depois do agora boquete. A gente já sabe onde foi todas as nossas de um real, né? Por isso você não encontra mais. Tia Tatá. Mulher criou um monopólio lá da Nova de um Real. Beija-flor, né? Muito bem. E eu aqui gostando dessa equipe de gente maravilhosa. Douglas Domiciano Ganso, único host da podosfera, com voz de desfilibrador em contato com a nádega esquerda do seu vizinho Djalma, cara. Não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Churume, o podcast semelhante a uma teta de velha que você chupa na balada, cara. Ah, porque é diferente, você não, quer. É muito bom pra quando você está caído no chão, às vezes. Você está caindo na vida, cara. Parece aquela bicola assim, cara. O que você faz? Mamada, né? Meu Deus. Muito bem. Wesley Zop, antes de mais nada, ouvinte, pare! Pare aí! Pare, calma. Mas você tá pausado. Não é pra pausar. Ah, tá. É pra ele parar e prestar atenção, porque essa semana tivemos uma mega novidade no Churume. Wesley Zop, começaram a ser vendidas as camisetas do Churume. Oh, que orgulho, cara. Que orgulho. É, eu tenho que falar pro ouvinte, então, se você quer adquirir as nossas camisetas, começamos a vender essa semana, quinta-feira foi o primeiro dia, você tem que acessar o link chorume.com.br/lojinha, cara. Porque é a nossa lojinha, né? Então a gente tem 4 modelos de camisetas, as camisetas são 100% algodão, Wesley Zop. Ah, então não dá aquela alergia, não, não coça. Não dá aquela subaqueira. Coça subaqueira. Não, não dá. E é um acabamento fino, negócio de qualidade que a gente está vendendo. 4 modelos de estampas diferentes, cara. A gente tem os 4 modelos lá. Um é o Chorume básico. Sim, que é o, aquele... o logo do Chorume. Isso. Aperfeiçoado. Um logo estilizado isso. Pelo nosso amigo Daniel, que vai participar do episódio semana que vem também. Oh, boa. É, ou aquele Chorume básico para aquele mendigo que quer sair de forma básica na rua sem chamar muita atenção. Temos o modelo Ajude a Polícia Federal, que é com a foto dos 4 participantes do Chorume aí que estão sendo procurados pela polícia. Então você ajuda as pessoas a identificarem. Temos a camiseta do filhote, eu quero acreditar, para você que sabe que é mentira. Mas você quer acreditar. Mas tem fé, tem esperança nas histórias de Anderson Negão. Sempre verdade. E por último, mas não menos importante, temos as camisetas com frases aperfeiçoadas de Wesley Zop aí. Muito obrigado. Aijão, o aceite e o Beto Jamaica, o famoso. Exato. Beto Jamaica. Beto Jamaica. Saudoso é o Tchan. O pessoal agora tá chamando essa camiseta de Zopeta. É, isso, a camiseta é a Zopeta. A Zopeta. Que você compra obrigado. E ganha uma peta do Zop. É, mas não era a tia dele. Não, ele tá no ramo. Ele tá no ramo. Tá ensinando. É monopólio da família, cara. Isso é uma máfia de chupeta na região. Então adquira lá a camiseta. Ajude aí o Chorume com essa aquisição. Porque eu poderia mentir aqui. Falar que isso vai ajudar a gente a manter os nossos equipamentos. Vai ajudar a gente a lançar os nossos outros produtos em breve, como os livros, como coisas desse tipo, canecas. Eu poderia falar tudo isso. Mas, na verdade, a gente devia comer travesti. É isso que a gente vai fazer. E tomar sorvete. Ah, me prometeram. A causa nobre. Exato. Então é travesti mesmo. A gente vai chupar Chamale, uma... Chamale. Azeline Boys, bicho. Azeline Boys. Então ajuda a gente aí, que é através de sorvete aqui no estúdio do Chorume. E o Yuri falou que conhece bastante. Temos um outro podcast também, que é o Currada. Muita gente não ouviu o Currada ainda. Vai lá não é possível. currada.com.br e ouça o episódio onde curramos o Diogo Bob do Galera do Raul. Sem mais delongas, sem mais demoras, vamos pra ela, que é a nossa tchutchuquinha, nossa preferida, o motivo de existir esse podcast. Podcast que não é prolixo não, cara. Viu, seu cavalo? Podcast que não fica enrolando não, na abertura. Podcast que vai direto ao tema, só que antes do tema tem ela, leitura de e-mails e comentários. Comentário dela no episódio 83, Vantagens nas Desvantagens. Sim, sim. Episódio que teve o delicioso Paulinho Siqueira aqui. Que é bem desvantajoso nisso, então vantajoso. Passa despercebido. Bianca Berdugo falou, venho aqui dar o feedback, no caso Zord, aceite. Boa. Vocês realmente são os piores em ser o pior podcast do mundo. Porra. De novo, cara. Peraí, menos com menos é mais. Matematicamente, sim. É. Afinal, até reconciliação de casais vocês estão fazendo. O episódio foi foda. E de quebra, um dia teria uma história pra contar aos pequenos bizordes. Sobre como um mendigo, um coach de autoajuda, um monobola e um cara que caga em latas fez com que os seus pais voltassem a namorar. Putz, o Zord ouvindo isso agora, que ela tem esperança em ter filhos, talvez eles terminem agora. Fique devagar, Bianca. Nunca fala isso. Porra, Bianca. Um homem nunca está preparado para o assunto filhos. nunca. É. De repente o cara engravida, namorada. É isso que acontece, não é um plano. Não é. Sim, sim, né? O Galo mandou um grande abraço. Assim, Zord, desconsidera, continua o namoro aí. É. Usa a camisinha, faz vasectomia, bola pra frente. Siga em frente. Né? Olhe para o lado. Se é autocap. É. Nossa, castração química. É. Ou quando for fazer um sexo, dá aquela apertada doída nas bolas, sabe? Aquela que segura, você trava o fluido. Ou não faz, né? Que é o melhor, né? Vai pro celibato. Já era. Sexo é só pra procriação, todo mundo sabe, né? Sim. Aline Santos, aqui no episódio 84, músicas que gostamos, mas nos matam de vergonha, comentou. A única música que eu me envergonho é aquela que toca no Pokémon GO, quando você abre o aplicativo. Às vezes eu esqueço o volume alto e aí abro o aplicativo e toca bem alto. É vergonhoso. Ainda mais quando você está em um velório de boas e só quer ver se tem uns pokémons raros do cemitério. Puta que eu pariu, velho. Não, mas aí que tá. A sorte é que o defunto não ouviu isso aí, né? Sim, é, mas a família do defunto com certeza ouviu que ela queria pegar aquele Bulbasauro que tava ali perto. Você joga Pokémon GO? Olha, no hype de Pokémon GO eu cheguei a jogar, mas... Sinceramente, hoje eu já desisti. Já. Prefiro jogar Pokémon Shuffle. Você jogou? Acho que foi a coisa mais gay que disseram não, desse podcast. Na verdade. Olha que os caras falam de dar o cu aqui, comer cu. Pô, mano, mas. O cara me olha e fala Pokémon Shuffle. Pokémon Shuffle é vida, cara. Porra, é Pokémon Shuffle. É igual crack aquele jogo, velho. Eu acordava 3 horas da manhã pra ficar juntando Pokémon e fazer combo. Não sabia nem. Que era uma mulher. E onde... pelo jeito não sabe ainda. É, não sei, porque elas estão indo embora, né? Mano. A mulher é igual aquele Pokémon raro, né? Você tenta, mas... É, a questão é, mulher não é igual Pokémon. Ah, não é assim que se captura. É, então, é diferente. Me passaram as dicas erradas. Ele tá com a Pokébola nas mulheres. Jax Noronha comentou aqui no mesmo episódio. Eu não senti vergonha ali até chegar a música do Douglas. Toma. Porra, só aí, porque ó. Eu falei lá do... De quem que eu falei mesmo? Lá, Ana Vitória. Ana Vitória. Oh, tá ouvindo, hein, desgraçado. Ele falou, Backstreet Boys, tudo ok. Latino, tudo bem. Não são lá uma Brastemp, mas pelo menos não é Malu Magalhães 2.0. Então Nossa. Foi como ele chamou as meninas. Francisco Deus. Wolf, no mesmo episódio, comentou, porra, até a música lembra que o Zop é talarico. Como assim, cara? Tá falando da música lá, Amanda, do Boston, que o Gabriel trouxe. Sinais que o Zop já pegou ou tentou pegar alguma namorada do Gabriel pra lembrar do Zop. Esse é o único motivo, não. Jamais. Ele tentou pegar o Gabriel porque ele estava namorando, cara. No mesmo episódio, o Josué Alessandro, que promete estar aí, o pessoal do podcast promete vir em maio aqui, hein, cara. Ah, mas vamos combinar um dia certinho que assim a gente sai. Não, tomara, né? Cara, não contrato. Olá, lindos. Eu só acho que quem passou vergonha aí mesmo foi o Anderson Quase Negão. Por quê, cara? Quase negão, por que o pessoal fala isso? Porque ele é mais negão do que normalmente. Ah, você acha que é, exato. Ele tá além. Ele é um negão escuro, né? Eu já falei isso aqui. Exato. Mas o Wesley Zop tem que parar de fazer coreografias com a moto em movimento, realmente. Sim, beijo, não entre nada de vocês, obrigado. Ainda mais hoje que eu depilei. Maurício Carvalho, no mesmo episódio, mandou essas piadas de branco não podem, com a música mais branca que já ouvi. Segue o link que mandou a música. Aí, Jesus Negão, cara, um clássico. Nossa! Clássico dos anos 2000 aí. Matheus Glória, no mesmo episódio, falou: Olá, integrantes dessa radionovela. Meu Deus. Fiquei muito feliz por terem lido meu sucinto comentário no episódio 82. Daí o que o cara faz? Já manda um outro comentáriozão. Mandou a bíblia. O que me levou a soltar um porra dentro do ônibus. Mas vamos ao que importa. Enquanto ouvi esse episódio de músicas que gostamos, mas nos matam de vergonha, eu ouvi que um homem barbudo, host dessa bagaça, idoso e perto da morte, ouve Ana Vitória. São gostosas, cara! É verdade. Okay. Fiquei embasbacado, isso porque também ouço e fico envergonhado. Um cara negro como eu deveria estar ouvindo Racionais MC. enquanto toca baixo e fracassa em pequenos assaltos. Isso é verdade. Porém, não. Fico ouvindo Ana Vitória, Thiago York e essas porras. Thiago York é ruim. É uma bosta. E aí levanta um questionamento. Será que as pessoas nos seus fones de ouvido são o que elas aparentam ser? Não. Será que aquela menina meiga de vestido que você vê no ônibus está ouvindo um louvor de God? Ou apenas um tô ficando atoladinha? Ou baile de favela? É possível. Será que aquele negão pirocudo e tatuado fica ouvindo Maria Gadu e Thier? Muitos questionamentos, né, cara? É, tudo é possível. É uma Matrix, é uma bolha social superficial, sobre né? Sobre a moça, eu sei que ela tá escutando Takatá. Oh, bom, um clássico. Ou Michael Douglas. Oh, Michael Douglas é muito bom. Eu tô achando que vocês dois são almas gêmeas. Não, mas eu chego aqui 6 horas da manhã, o cara, ô, oh, que gostoso. Ele falou isso mesmo. É como ele elogia, mas que rabo delícia. Que rabo delícia. Esse eu comeria fácil. É, pô. Aí a gente se sente um pouco acuado. Tem que ser simpático com a visita. Vamos para os nossos e-mails, queridos. Wagner Almeida Machado mandou um assunto aqui. Obrigado, Febrino. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Desculpe pelo e-mail. Sou o Wagner de São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. Conheci esse podcast através do Anticast. Mas como todos agradecem ao Febrino, também vou agradecer. Obrigado, Febrino. Claro, pô. Tenho 3 perguntas, uma para cada integrante desse programa. Então... Primeira vai pro Wesley. Sua mãe está no hospital, entre a vida e a morte. O médico vem falar com você que você, o Wesley, é o único que pode salvar ela. E o médico fala que você tem que subir na cama e bater uma punheta e gozar diretamente na boca, ou seja, na garganta da sua... na garganta da sua mãe. Que isso, cara? Esse cara tá, olha, o fetiche dele é bizarro. É, você olhando pra ela e ela olhando pra você. Assim salvando a vida dela. Ah, minha mãe consciente. Sei lá, calma. Assim salvando a vida dela. Ou o médico vai retirar a sua bola direita e fazer uma circuncisão para você fazer o remédio para salvar sua querida mãe. Mas como esse procedimento é uma novidade, tem que ser feito sem anestesia e você acordado. Não pode estar bêbado para o remédio ser feito pela mais alta qualidade. Portanto, se você desmaiar no meio da cirurgia, vão acordar você com choque na bola esquerda. Ou você fala pro médico, mamãe está velha e já deixa morrer e pronto, acabou. Cara, nessas opções, eu acho que eu vou deixar morrer. Eu quero salvar minha mãe, foi na verdade. Sim, quero salvar. Mas tem coisa na garganta dela. Vou arrancar minha bola, desgraçado. Porra, sua mãe já viveu 50 anos, tá bom, né? Ah, tá bom. Esse cara aí, ele tem uns fetiche hard, hein? É. Nossa. Todo mundo morre. A próxima pergunta vai pro mendigo Alfa. Em um churrasco tem todo tipo de carne, mas você só pode escolher um tipo de acompanhamento para seu prato. Você escolhe o vinagrete ou salada de maionese? Ah, vamos pra puta que pariu essa pergunta. Cara, pra difícil. Mim eu tenho que matar minha mãe. Não, você tem que salvar. Exato. Não, não. Cara, eu não tive a opção de salvar, hein? Grandes escolhas traz grandes responsabilidades. Eu vou de vinagrete, né, cara? Mas não, porque você não gosta de maionese? É bom. Não, porque com pão fica melhor vinagrete. Com pãozinho. A próxima pergunta pra Anderson Negão. Você prefere comer qualquer gostosa do mundo, lembrando que você escolhe. Ou seja, se a gostosa quiser e você não, o sexo não será consumado. Ou você será obrigado a comer qualquer gostosa. Ou seja, mesmo se você não quiser comer a gostosa, vai ter que consumar o sexo. Calma! Na segunda, na segunda opção, seu pênis vai ficar ereto quando você quiser, sem precisar de Viagra. Na primeira opção, não. Creio que as perguntas foram bem divididas para cada integrante do programa. Parabéns pelo podcast. Foi sim. Foi enviado do meu banheiro, ele escreveu. Bom, essa tá fácil, né? Essa é gostosa, eu vou querer comer. Não tem essa. Não tem essa. Obrigado pela... A pergunta pro primeiro ali foi sensacional. Foi muito fácil, Eduardo. Guardá-la em toda a minha memória. Andrew Ferry mandou aqui o assunto Pimpão Te Amo. Meu nome é Andrew, o título do e-mail é agradecimento ao hétero top Paulo Fonseca, vulgo Pimpão, por me indicar o podcast de vocês, seus dementes! Puta, obrigado Pimpão e obrigado Febrino. Não, aí. Pimpão, também te amo, Pimpão! Vamos fazer. para. Valeu, cara, você é top. Digamos que sou um pouco demente, retardado e sequelado como vocês. Que mas peraí, a gente não é assim. O quê? Você tá falando do Gabriel. É. As pessoas não me respeitam, por isso finjo ser sério inicialmente sempre. Mas depois as pessoas acabam descobrindo que eu sou um patife fudido que leva tudo na putaria sem respeito algum. Logo, percebi que sou como vocês. Como vocês lidam com essa sociedade que não tá preparada pra nós, seres superiores? E humildes. É. Wesley Zop, que é o psicólogo aqui. Claro. Do... Por favor. É, eu acho que você tem que tratar a sociedade, né, no choque, entendeu? Na base do choque. Então você tem que ser, não finja nada, não. Fingir ser sério aí no começo. Não. Ataca um, igual o negão aqui. Eu comeria o cu dele. Cara. Tem que ser isso aí, é isso, cara. Um elogio. Tem que comer o cu dos outros. E falar, né? Mas, de forma elogiosa. É, claro. Eu me senti feliz porque... ele olhou assim e falou, comeria esse cu. Eu me senti sexualmente atrativo. Exato. Você não chegou a sentir invadido, né? Não, o pessoal é tudo companheiro, tudo amigo, né? Amigo broderagem, né? Lequinho Manietzo mandou o assunto. Talarico, filho da puta! Peraí, Lequinho o quê? Manietzo. Manietzo? Manietzo. Ah, Manietzo. Ou Manieso. Manietzo. Olá, homens maravilhosos que fazem os muros do meu México soar em Chile. Me chamo Alex. E venho informar que os gritos de talarico, filha da puta, direcionados ao mestre do cortejo, à mulher do amigo, me trouxeram lembranças. Não, ele não cortejou minha noiva, pois certamente teria me conquistado. Ao ouvir o episódio 75, lembrei que já fui avisado de que era um talarico por gritos em uníssono de uma sala de ensino médio em fúria. Uau. Quando saí do ensino fundamental para o famoso colegial ou ensino médio, troquei de escola para poder aumentar o meu grau mental de ensino galopante. Nas primeiras semanas fiz amizades com 4 rapazes batutas que chamava de amigos. Um deles ainda é. E com algumas moçoilas também, uma delas me chamando bastante atenção e com a qual desenvolvi rapidamente uma amizade saudável. Depois de um tempo, percebi que ela era considerada o par espiritual de um dos rapazes que eu chamava de amigo. Este moço específico, que era muito querido por todos. O tempo passou, a paixão nasceu, o interesse pintou e eis que eu resolvi investir, porém com parcimônia. Parcimônia. É, receio. Enquanto eu tentava conquistar a linda mulher, rezava ao Satanás todo dia para que meu amigo se desapaixonasse por ela. Não deu certo. O ano virou, fomos para o segundo ano do ensino médio, porém o interesse da minha parte ainda estava vivo, como as bolas de Gabriel dentro de um X-Men cadeirante. Eis que um dia estávamos eu e ela na sala conversando sobre algo que não lembro, quando ela levantou e pegou uma caneta minha, que cospe tinta azul e não branca. Ah, sim. Eu, num ímpeto de humor e senso de posse, tentei recuperar a caneta. E conforme ela resistiu, o tempo passava. Detalhe, isso já era no final da aula. Ou seja, todos já tinham uma justificativa para não prestar mais atenção em porra nenhuma. Eis então que nessa brincadeira de devolve minha caneta, ô caralho, eu a peguei no colo. Caramba, mano. O que pra mim não foi nem perto de um momento romântico. E pra ela deve ter sido assustador. Tal qual espartanos da puta que eu pariu, toda a sala começou a gritar: talarico, talarico, talarico, talarico. Fiquei corado na hora, mas estava pouco me fudendo e logo a vergonha passou. Obviamente fui conhecido como talarico da sala por muito tempo, mesmo nunca tendo beijado a bela dama, e hoje ela namorar outro rapaz que não era nem amigo meu. Não feliz, eu me apaixonei pela parte espiritual de outro amigo. Porra, bicho. Mas isso é história pra outro e-mail. Um beijo na boca do pau de vocês e muito moleques do prédio pra nós. Estão lançando CD novo aí. Sim. Esse cara, ele é meio talarico, Wesley Zop. Não, ele só gosta de mulher de amigo? Então, o que você fala nisso? Talarico. Nossa, só que ele foi injustiçado. Jean Vasconcelos mandou aqui o assunto. O assunto é, Bom dia, boa tarde, boa noite, lameruxos. Meu nome é Jean Vasconcelos e sou de Natal. E não tem nada a ver com o Papai Noel. Porra. Ué? Venho por meio desta esgurmar toda a minha indignação por fazer parte dessa horda lameruxa. É com X de Xuxa ou CH de Chapolin? Com X de Xuxa. X de Xuxa, X de Xota, X de Xana. Já perdi 40 pontos de QI desde que comecei a escutar esse lixo. Ah, até que foi pouco. Não, então. 40 pontos de QI não é nada. E meu comportamento tem mudado muito. Uma vez cometi o erro estúpido de escutar o Chorume tomando café da manhã. E quando escutei gritarem, é o cu de camelo! É o cu de camelo! Todos os conteúdos da minha boca explodiram na cara da minha esposa, que estava na minha frente. E ele de fone? É. Ela não faz ideia por que ela cuspiu. Sei que um pedaço de pão ficou grudado na lente do óculos dela e como explicar o que aconteceu? É quase um canchote inverso. Falar do cu de camelo era absolutamente fora de cogitação. É, realmente. Você falar pra sua esposa que você não tava ouvindo o que ela tava dizendo no café da manhã pra você. Porque você tava ouvindo o Wesley gritar cu de camelo. Não, e uma que ele vai falar, mas que graça ter um cu de camelo. E ele ia cascar o bico de novo. E ele manda aqui, sugiro que vocês tenham a responsabilidade moral e cívica de falar diversas desculpas plausíveis para seus ouvintes explicarem esse comportamento esdrúxulo que todos nós da nação lameruxa apresentamos ao escutar o lixo do lixo. Pode ser um tema de podcast aí, sim, né? Sim, sim, fica a dica. No meu caso, eu disse que espirrei, mas acho que não colou. Bem, agora agradeço pela paciência e vou mijar, mas antes tem uma pergunta polêmica para todos, que negam cagar em latas ainda que caguem. Puta que me pariu. Por 5 anos, sempre que você for transar, o teu pau se transforma na cabeça do Sidney Magal. Mas peraí, em tamanho natural do Sidney Magal ou no tamanho do... Uma mini cabeça. Uma mini cabeça. É, tá. Igual mini crack. Igual mini crack, sim. Ou por 5 anos, dia sim, dia não, o Sidney Magal vem à tua casa pra colocar um saquinho daquelas balinhas em pó que explodem na boca no teu cu usando um funil. Que maldito, cara. Ó, eu vou escolher a primeira opção, por quê? Porque vai ficar até uma atração, cara. Mas é, e, não, essa cabecinha, ela canta também, não? Se ela cantar, porra, bicho, eu quero a primeira opção. Mas é só de você ter um pau cantante, chegar na mina e ele... Ah, eu te amo! O orgasmo da mina bate no teto, velho. Eu quero o pau do e o sexo oral da cabecinha de Sidney Magal, né? É. Chupar a cabeça dele ali, né? Será que ele vai morrer asfixiado? Acho morte de pau, morte de pau. Se encher o saco, enfia ele num cu qualquer aí, quero ver. Juliana Felipe mandou um e-mail aqui, assunto macho e mitologia. Caramba. Nossa, foi. Mano. Juliana Felipe das quebradas. Não, que falar, tá falando diferente agora. É. Adorei esse de mitologia com a Thay. Muito bom mesmo. Mas acho que vocês deveriam ter falado do Thor, do Loki, do Odin. Mas mesmo assim, mas é que a gente só falou da mitologia grega. É. Na mitologia nórdica tem que ter outro episódio. Claro, os caras virem xingar e falar que foi uma bosta. Exato. Mas maravilha. Mesmo assim, achei foda com PH. Do que aconteceu, Dó? É uma risada aqui. Tá. Pensei que você é uma risada robótica. E sobre o manual do macho, vocês deveriam ter falado que macho não fuma cigarro e nem usa piteira. Macho que é macho fuma charuto e acende com fósforo. Porra, é isso que eu tô falando. Cara, piteira é foda mesmo, hein? Piteira é bem... Pergunta pro louca. Ganso e pro Gabriel. Gabriel não tá aqui, então seu substituto responderá. Chá comigo. Durante todo o almoço, vocês teriam que escolher se comeriam pizza de 4 queijos ou lasanha de 4 queijos. Lembrando que na janta vocês poderiam comer o que quiserem. Nossa, mas que difícil. Cara, como é no almoço, eu vou de lasanha, cara. É, eu vou até melhorar, ó. É, no almoço eu vou comer lasanha e na janta eu vou comer a pizza. Já que você pode comer o que quiser, né? Exato. Pergunta pro Zop. Você prefere só comer bigato de goiaba até o fim da sua vida Ou só que o Gabriel e o Ganso disserem pra você comer. Quero só bigato de goiaba pro resto da minha vida. Certeza? Mas claro. Você não quer, claro. Você não quer um pouco de esperma? Não. Não. Uma pergunta pro convidado. Ai, aê, meu Deus do céu. Se você fosse obrigado a gravar um podcast qualquer... Que tipo de grito de socorro disfarçado você usaria? É, eu não usaria um grito de socorro disfarçado, só falaria até o cara quer comer meu cu. Bem disfarçado. É, nem tá... Socorro! Nem deu pra perceber, acho que ele não tá falando de ninguém. Não tá nem falando. Disfarçado não, isso, gente, socorro, o cara... Ele tá se aproximando. Rodrigo de Moraes Palles mandou o assunto e-mail curto. Bom dia, boa tarde, boa noite, seus dementes! Aqui é o Rodrigo quem fala. Tenho 35 anos, sou advogado e moro no interior de São Paulo. Muito bem. Mais precisamente na cidade de Bragança Paulista, reconhecidamente famosa como Terra da Linguiça. É verdade. Né? Bragança Paulista. É... Já escuto podcasts há muito tempo, mas estava enjoado desses caras que só falam sobre teorias nerds e filmes modinha. Igual a gente. Sim. Estava procurando algo novo com humor escrachado, sem filtro, e logo encontrei o maravilhoso, incrível, sensacional podcast Academia Brasileira de Tretas. Mas pena que acabou. É, os caras são bons mesmo. Oscar, mas é engraçado. Infelizmente, hein? Esse podcast logo morreu e minha busca foi retomada. Até que numa busca desesperada por novidades, fui apresentado ao Chorume. Porra! É isso que eu tô falando! Tenho acompanhado o trabalho demente de vocês no último ano. E já fiz toda a maratona dos episódios dessa bagaça. Porra! Só digo uma coisa, vocês são ainda mais dementes que meus clientes criminosos, assassinos, psicopatas, latrocidas e estupradores. Eu vou levar como elogio. Não, e não dá pra saber também, porque você já deu oportunidade desses clientes fazerem um podcast. Aí que tá. E aí? Em resumo, vocês são fodas. Como eu adoro leis, códigos e manuais, vou sugerir como tema manual do jovem marinheiro. O manual do jovem motoboy e o de férias mendigo. Porra, férias mendigo. Pra aqueles que reconhecidamente cagam em latas, tem uma pergunta polêmica. Reconhecido pelo povo. Ah, pelo sim, povo. Porque eu não admito isso. Não admite. O cara vai patentear cagar em latas. Wesley, o que você escolhe? Um, ficar preso no regime fechado e ser currado por 3 horas por todos os detentos de uma cela cheia, ficando preso o resto do dia. Uma cela cheia no Brasil que deve ter 300 pessoas. É, onde caberia 10. É, tá? Sim. Sim. Ou então, 2, ter o privilégio de ir ao regime semiaberto, mas tendo que ser currado a noite toda por todos os carcereiros e cães da penitenciária. Peraí, você é semiaberto, pra eu durmo na minha casa, pô. Não, você... Na verdade, sim, você trabalha fora da... Ah, e durmo na cadeia. Semiaberto, durmo na cadeia. Você, obrigatoriamente, você tem que voltar. Ah, entendi. Né? E voltar pra ser currado. Sim, voltar pra ser currado a noite inteira. Por cães e carcereiros. É só essas duas opções. Sim. Eita. Não, quantos carcereiros deve ter numa cadeia? Ah, com o sistema público sucateado? Exato. Ah, deve ter uns 30, vai. Tá. E cães? Quantos cães vai ter no... Um 30 também, vai. 30. Não tem um. É, então você escolheu 2, né? Muito menos pessoas. Matematicamente. Muito menos seres vivos. E outro, porcão. Nem conta, né? Você acha que não conta? Não, o cara não vai nem poder te zoar, né? Ah, sim. Fica enchendo o saco. É verdade, é verdade. Pô. A não ser o carcereiro que tá olhando lá. Também, mas são só 30 pra me zoar. E outro, o carcereiro, ele tá ali, ele não vai querer te matar, nem nada. É, agora os prisioneiros, 300? Não, não. É, porque ali você é um cara currado, você não é a mãe de cela. Se você fosse a mãe de cela ainda... Na verdade, ainda pode acontecer o infeliz fato do carcereiro ser morto pelos bandidos lá dentro. Exato. Aí você tem uma dedução menor, o cachorro ser morto, não sei. Ou fora que você vai passar DSTs pra eles. Sim. Então eles vão morrer uma hora ou outra. Ah, não, então a segunda opção. Jean Campelo mandou aqui o assunto paradoxo. Saudações, Jedi. Só pra Jedi. Estou numa missão de escutar todos os episódios sem sofrer menstruação pelo ouvido. Ainda estou no 33. Porra! Ah. Então quando ele chegar aqui... Ah. Hoje, estamos aqui já... Sei que você está chegando aqui em 2025. Mas olá. A gente lê o seu e-mail. Olá, Jean do futuro! Então me lembrei de algumas dúvidas e resolvi perguntar para as mentes mais brilhantes e fodas da podosfera. Porra, acho que ele tá falando da gente. Isso que eu tô falando! Lá vai! Se o Buzz em Toy Story não acreditava ser um brinquedo, por que ele fingiu ser um quando o Andy aparece? Pra enganar o Andy. É lógico, você vê uma pessoa gigante, o que você vai fazer? Vai fingir de morto, né, cara? Na verdade... Pra mim, Toy Story se trata de um filme sobre bonecos satânicos. Eu acho que não tem como ser outra coisa. Vocês devem lembrar, tinha um filme na década de 80 chamado Puppet Master, que eram uns bonequinhos que ficavam matando as pessoas, velho. Aquele filme era uma bosta. E isso me lembra tanto Toy Story, cara. Exato. Talvez seja uma continuação direta. E vocês concordam que no Toy Story faltou uma bonequinha de voodoo? Poderia ter uma bonequinha de voodoo ali. Mas todo mundo sabe que o pessoal de outras religiões sofre preconceito. Né? Ah, tem isso também. Tem que ser laico. Tem que ser laico, é. 2. O Magneto é capaz de levantar o martelo do Thor? O Yuri sabe falar sobre isso. Não, porque ele não é digno. 3. Imagina o Pinóquio dizendo a frase: meu nariz vai crescer agora. Puta que pariu. Tá. Neste caso, há duas hipóteses que poderiam acontecer. O nariz de Pinóquio não cresce. Sim. Então ele disse uma mentira. Mas ele teria que crescer. Portanto, o nariz deve crescer. Sim. O nariz de Pinóquio cresce. Mas então ele disse uma verdade. Portanto, o nariz dele não tinha motivo para ter crescido. Demonstrem seus conhecimentos para o mundo. Mas, ó, é o seguinte. O nariz do Pinóquio crescia quando ele mentia. Mas Sim. não quer dizer que ele só crescia quando ele mentia. Ah, cara. Crescia também quando mentia. Poderia, por exemplo... É tipo uma espada de Thundercats. Tava excitado, né? Crescia. Ele tinha total controle sobre o nariz. Mas só não quando ele mentia. Crescia sem querer. Igual quando ele mentia, era tipo aquela ereção que você tem no ônibus, sabe? Que você não tem como disfarçar que você tá ereto. Mas você tá de moletom. Sem cueca. Aí chegou no seu ponto e você tá ereto ali, né? Exato, entendeu? Não quer dizer que você só tem ereção no ônibus. É, entendeu? Sim. Mas no ônibus você não controla. É. Eu não sei qual é a tara do Pinóquio. Isso é uma porra de um moleque de verdade? O cara já era um boneco controlado por Satanás que possuía vida eterna? Toy Story! Não. Pinóquio, o primeiro Toy Story! Não, mas não. Eu vou falar por que ele queria ser menino de verdade. Que ele tinha cupim, cara. Boneco de verdade não tem cupim. Sim, mas como menino de verdade, ele ia ter DST. Ele ia morrer. Ele podia levar um tiro, morrer, pegar doença. É verdade. O Gepeto podia vender coqueluche, ele pro tráfico. Coqueluche, pegar coqueluche. O ruim é coqueluche. É verdade. Então, cara, como boneco, ele era imortal, bicho. Porra. Ele podia ser um super-herói. Porra, pensa ele num menino de verdade, um velho, que nem o Gepeto. O Gepeto... Cara, taras sexuais, não, por favor. não estrague o Pinóquio, velho. Basicamente. Vamos pro próximo. Não, e ele continuando sendo de madeira, ele podia vender madeira pro resto da vida, que ele fica contando mentira, cerra o nariz. Palitinho, mentira, cabo de vassoura. Porra, bicho. Verdade. Natália Xerife chegou o e-mail dela. Natália Xerife, que faz aniversário aqui agora em maio. Feliz aniversário, Natália. De prêmio do Chorume, sabe o que você vai ganhar? Um parabéns de Wesley Zop. Aí por sim. Favor, Wesley Zop. Parabéns, gostosa. O assunto é meus apelidos selvagens. Bom dia, mesmo que de tarde, meus caros amigos choruminosos e Wesley Zop. Finalmente, porque eu não sou amigo, né? Sou um amor. Finalmente resolvi redigir um e-mail para essa aberração que vocês insistem em chamar de podcast. Primeiramente, gostaria de dizer ao convidado que sinto muito por ter sido subjugado a essa humilhação. Apenas diga que gostou de participar e será libertado. Ah, depois o cara fala, quer me currar? Ok, né? Vai esperar terminar, né? Vai. É. A não ser que seja o Anderson Negão, ele merece. O Anderson Negão jamais seria convidado aqui. Mas claro. Ele que quer me currar. Após ouvir o episódio de apelidos, algumas semanas depois, concluí que talvez eu tenha recebido uma quantidade excessiva de apelidos, já que quase ninguém me chama pelo nome. O primeiro foi dado pelo meu pai, gênio na arte, que aproveitou o fato de eu ser gordinha, leia-se uma bola. E na infância, eu trocar o L pelo N e falava que me chamava Natânia pra alguns. Ah, tá. E me apelidou de Fininha. Esse é o melhor pai Fininha, do bullying. Porque na verdade ele estaria falando filhinha. Só hoje entendo a genialidade. Ao mesmo tempo que me chama de filhinha, ele ressalta a minha gordicidade. O segundo foi obra da minha famigerada mãe, que me nomeou Deluxa. A princípio só porque rima com gorducha. Depois de um tempo virei apenas Lu. E as amigas dela sempre pensam que eu me chamo Luana ou Luísa. No colégio as coisas ficaram mais divertidas no ramo dos apelidos. Quando virei a PlayStation. Carinhosamente chamada de Play, que no início eu odiava e tinha vergonha. Mas hoje me arrependo de não ter abraçado. Também fui rapidinha. É, aí já dá pra saber por quê, tá, né? Aquela escapada precoce. No banheiro da escola. Precoce. Mas diz ela que é por eu ser muito baixinha e a galera dizia que eu fui feito em 5 minutos. Porra, cara. 5 minutos, o pai dela é um herói mesmo. E na época que pintei o cabelo azul, fui Smurf, Avatar, Rebelde, Blue Man e também mais algum que eu não me recordo. Atualmente, no grupo dos ouvintes lameruxos no Telegram, sou chamada de xerife, graças ao meu peculiar sobrenome. Mas considerando que aqueles dementes, incluindo os senhores, falam naquele antro de chorume, acho que o meu apelido é o mais leve. É verdade. Podia ser muito pior. Podia ser talarico. Que é o pior mesmo. Antes de me despedir, gostaria de fazer uma pergunta polêmica para todos os senhores da bancada, cujo nome é usado como sinônimo de talarico, filho da puta. Você deve escolher entre ter um pogobol que viaja na velocidade do som... Porra. Mas para consegui-lo sacrifica uma perna e no lugar dela deve equilibrar-se com a pemba. Ou ganhar 5 centímetros de pau mantendo sua funcionalidade atual, mas jamais poderá apreciar um churrasco novamente. Fique claro que por churrasco incluo todas as heresias às quais os senhores erroneamente se referem com este termo sagrado. Eu acho que deve incluir carne mijada também no churrasco. Claro que não. Será que não? Claro que não. Porque pra que eu vou ter mais 5 centímetros de pau? Sei lá. Pendurar toalha, não sei. Aguardem o próximo e-mail já com o jabá do meu próprio podcast. Beijos gauchescos da Nath, a rainha do Gártica todo. Você vê que ela falou que o nosso churrasco é heresia porque ela é gaúcha, né? Todos os gaúchos se acham superiores. Não, então vai, eu vou escolher... Mas fica assim comer carne é foda. Mas 5 centímetros de pau. O pogobol então. É tentador. Eu vou no pogobol. Tudo bem. Então, o pogobol pensou a velocidade do som. Você vai onde você quiser, cara. A história do pogobol me lembrou o Fullmetal Alchemist, né? O cara sacrifica uma perna e um braço pra alguma coisa que tem sentido. Mas ele não equilibra no pau, né, cara? Aí até eu queria ser também. Caio Almeida mandou aqui o assunto. Teoria Chorume. Fala galerinha chorumelosa, aqui quem fala é Caio Almeida, como se a gente soubesse. E aí, Caio Almeida? Nossa, Caio! Se eu passar Caião. Por na rua, eu infelizmente não sei. Desculpa. Considero vocês o melhor podcast da podosfera. Porra, o Caião, cara! Esse Caio! Esse Caio é foda, cara. Sempre na categoria isso. De leitura de e-mails. É a melhor categoria que existe, né? E não é só porque esse é o único dessa categoria que eu conheço. Por isso escrevi esse breve e-mail com 69 páginas, porque sei que mais de 70 vocês não leem. Mas se a leitura dele não couber nos 120 minutos da breve e sucinta leitura, pode ler somente a primeira página. Ah, tá bom. Queria aqui, então, compartilhar com vocês uma teoria sobre um dos maiores mistérios que intrigam a humanidade. Não estou falando do Big Bang ou da origem da vida. Falo de um mistério maior e todo mundo sabe que não existe um maior do que o negão da rola branca. É verdade. Cientistas do mundo inteiro já desistiram diante de tamanho enigma por ser complexo demais. Mas eis que a resposta estava esse tempo todo por baixo de seus narizes. Mais precisamente dentro de suas bocas e por isso não conseguiram enxergar. O que muitos não sabem é que a história desse mito já foi contada nos cinemas e passou despercebida diante de milhões de pessoas. A verdadeira identidade do negão da rola branca é o agente J, interpretado por Will Smith na franquia MIB Homens de Preto. A sua verdadeira história, que por motivos óbvios não é contada nos filmes, é a seguinte. Entediado em um dia de trabalho, o agente J teve um pensamento que nunca havia se passado pela cabeça de nenhum outro homem. E se eu pudesse currar as outras pessoas sem que elas soubessem? Ah, sim, nunca passou na cabeça. Não, exato. Na hora e local que eu quisesse. E assim, movido pela seca e pela vontade insaciável de meter, passou a utilizar escondido as instalações da MIB, que com suas tecnologias avançadas alienígenas o permitiam se teletransportar para o quarto da vítima na hora que ela estivesse dormindo. Momento em que ela estaria mais indefesa. Depois, obviamente, currava a vítima sem dó e quando acabava, utilizava o Neuralizer, aquela caneta utilizada pelos agentes da MIB para apagar a memória. O crime perfeito. Mas, e a rola branca? É, até agora não explicou. É. Se ninguém viu, ninguém sabe. É, lembra daquelas baratinhas brancas do MIB que sempre estão tomando café? São os anelídeos, uma raça extraterrestre. Um dia, com o fato da máquina que faz o teletransporte estar quebrada, a gente J não tinha muita escolha, decide então currar aquelas baratinhas. Esperou elas dormirem para praticar o ato, então enrabou todas elas. Na reação química ali do contato sexual com seres alienígenas, sua rola ganha coloração dos seres que ele currou, e desde então ela ficou branca. Isso também explica o fato das baratinhas brancas sempre estarem tomando café. Pra se manter acordada, né? Aquilo é medo. O Neuralizer só funciona em humanos. Elas lembram o que aconteceu. Faz sentido. Tomam café pra não terem sono e não dormirem, porque sabem que serão currados caso durmam novamente. Gênio. Uma dica que eu dou, baseados nesses estudos que eu fiz, é que se você um dia se deparar com o negão da rola branca na cabeceira de sua cama querendo te estuprar, apenas aceite. Porque todo mundo sabe que depois que você aceita, não é mais estupro e passa a ser apenas sexo. Exato. Obviamente. Um abraço por trás, foi enviado do Tamagotchi dele esse e-mail. Ei, Tamagotchi, altas decepções com aquela bosta, né? É uma boa teoria sobre o negão da rola branca. Gostei. Mas muito ficção científica, né, cara? Ah, é? Você acha que... Então. Foge da realidade? Porque o que é o negão da rola branca? Até onde a ciência já provou? O negão da rola branca, quando ele come você, você perde a memória. Sim. Provavelmente muitos de nós fomos currados. Não que eu me lembro. Qual é a sua dúvida, Yu? A minha dúvida é pro rapaz que fez essa linda teoria aí. Se o negão da rola branca é o agente J ou é o Will Smith? Porque há uma diferença sucinta nisso aí, né? E outra coisa, ali em Hollywood, eles fazem pra vender, né? Sim. Então o que é real ali, o que não é real? Às vezes você acha que o Will Smith interpretou o agente J? Às vezes maquiaram só a rola do negão. Né? Formule melhor essa teoria. Foi bem estudado. Tá boa, mas precisa desses pontos aí que a gente... Não. A gente começou a pensar, né? Não tô duvidando. Muito bem, o último e-mail de hoje aqui, a Lili Vieira. O assunto é bebedeiras, pô. Nossa, eu tenho umas boas histórias das minhas únicas 3 bebedeiras da vida. Já tá bom, mas não vai contar agora, não. Não, presta deixa quieto isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpem pela bagunça, mas está no ar mais um e-mail da Aline Vieira, campeã do Gart. Um pouco modesta. Ouvi o episódio de bebedeira de vocês e achei muito light. A não ser o Wesley, que me pareceu um bêbado lascado. Mas isso é verdade. Eu nem bebo, então... Mas a história que vou contar é do maior bêbado que já conheci e que mais amo, meu querido pai. É bom que ela fala que ama, pelo menos. Um jovem de 19 anos que ficou bêbado pela primeira e única vez na vida, mas já valeu pra toda ela. Esse jovem tinha acabado de ganhar uma bolsa em medicina. Caramba. Uau. E pra comemorar, no trote seus amigos fizeram com que ele enchesse a cara. E depois fizeram uma leve pegadinha com ele. Vamos ver. Compraram uma passagem de avião pro Mato Grosso do Sul, pra cidade de Bonito. Colocaram ele no voo com uma mala cheia de cuecas e bermudas somente. E ele conta que só acordou com a aeromoça chamando ele. Desceu do avião, pegou a mala e saiu do aeroporto. Se informou e viu que estava em Bonito. Puta que eu caramba. Falei. E ele perguntou onde ficava um bonito. Onde ficava? Tá, eu tô em bonito, mas onde é? Ele tá tão bom que... E disseram o estado, lembrando que ele era de São Paulo. Eita. Ele tava completamente sem grana, não fazia ideia de como tinha chegado lá e foi a uma padaria pra tentar curar a ressaca. Muito bem. Pediu pra lavar pratos ou o chão em troca de um almoço. Ficaram com dó e deram sem ele ter que fazer nada. Ah, menos mal, né? Ao sair da padaria, um mendigo disse pra ele que tinha um sopão ali perto e que às 17 horas abria. Meu Deus. E ele dividiu com esse mendigo, então, o prato que ele tinha ganhado da padaria. Oh, ah, que bondade. Que foi com ele no sopão e dormiu numa viela indicada pelo novo amigo. Pai, era você, não? Não, porque senão eu tinha currado o pai dele. No dia seguinte, ligou a cobrar pra mãe dele e ela disse que não tinha dinheiro e nem se tivesse ela mandaria. Ele teria que aprender com os próprios erros. Porra, cara. Essa é minha avó. Do cara colocar ele dentro do avião, né? Puta que pariu. A única viagem de avião do cara ele não lembra, né? Ah, mas... Uma coisa que eu penso assim, os amigos desse rapaz aí tinha muito dinheiro, né? Porque uma passagem pra bonito, né? Devia ser o quê? 1970? Devia ser uns 2 milhões de cruzeiros. Ele foi pedir pra trabalhar de carregador de malas no aeroporto em troca de gorjeta pra conseguir voltar pra casa. Porra, esse daí é o filme do Tom Hanks. Isso, do aeroporto? o terminal. Tá. Foi na banca de jornais do aeroporto que ele conheceu minha mãe. E pra resumir a história, 10 meses depois eu nasci. Aê, danado! E ele nunca mais voltou a morar em São Paulo, pediu transferência pra faculdade aqui e se formou faz quase 20 anos. Que ele é pediatra aqui em Bonito. Pô, que da hora, cara! Ai, velho, que história bonita. Que filme, é um filme. É um filme do Tom Hanks. Não acontece isso, mano, no terminal. E essa moça aí provavelmente foi feita dentro da banca de jornal. Tomara! Ou em cima da bala de alguém que ele tava caindo. É, meu amigo. Bonita história de bêbado, parece filme, realmente. Beijo, seus ressacas. Esse foi nosso último e-mail de Aline aqui. Pô, que da hora, Aline, parabéns. Emocionante, um e-mail emocionante. Fiquei feliz. Quase chorando aqui. Não, mas é verdade, eu gostei. Não, eu achei a história interessante. É? Mas eu acho que mais interessante foi o fato dela ser gerada dentro de uma banca, né? Parece que ela não disse isso. Enquanto a mãe dela lia aquelas revistas pornôs que tinha. Nossa, se for na década de 80. Aquelas não, foi na foto, década de 90, falou aquelas 20 anos. Revistas. 20 anos. Não, era deve estar errada. Às vezes de hoje não sabe contar. Não é possível. Eu acho que ela tá errada mesmo. Esse argumento seu foi muito plausível, cara. Então, sem mais demoras, vamos. Sem enrolações, né? É bom não enrolar, porque senão a gente é julgado pelo Anderson. Vamos para o momento que ele brilha com toda a sua opacidade negra. O momento que ele anuncia o tema de hoje. Anderson Negão. A nossa bala de Coca-Cola. Qual é o tema de hoje? Coisas que ninguém nos ensina. Hoje vamos falar, Wesley Zobb, daquelas coisas que a gente é obrigado a fazer na vida. Você acaba fazendo, acaba, né? Acaba fazendo, mas você não sabe como se portar, você não sabe como fazer, então você tem que montar um mecanismo, um manual na sua cabeça do que é o certo. Um autodidatismo. Isso. How to basic. Mas não necessariamente você está fazendo certo, então hoje vamos trocar figurinhas aqui pra saber se aquilo que a gente faz é o certo ou não. Um DIY. É isso ou não? DIY? Um brainstorm sobre coisas que não ensinam. Tudo bem. Do it yourself. Esse daqui eu acho que a gente vai até postar, nem vai ser no site do Showroom, vai ser aqueles TEDs, tá ligado? TED Talks. TED Talks Showroom. Então ouça esse episódio aqui pra você saber como fazer coisas que não ensinam. Vixe, velho. Ai, Beto Jamaica! Então, como é de costume e como é de respeito, o cara mais velho, o cara que teve que aprender muito sozinho. Sim, coisas... porque ainda não tinha humanidade, né? Não tinha humanidade e porque ninguém consegue ensinar, né? Também, ninguém também. Ninguém consegue suportar, né? Mas, então começa por Wesley Zop, a nossa voz da podosfera, o homem que é a definição de conceito podosférico aí, o cara que é referência quando o assunto é podcast. Eu vou colocar isso no meu currículo. Bom, a primeira coisa que você tem pra dizer é que não te ensinam e você... Não é a primeira coisa que você tem que aprender sozinho, não, mas é uma das coisas que eu tenho a dizer. Okay. É. Então, eu vou começar com uma simples frase que foi já dita nesse podcast, uma sentença. Aceite. Aceita. É isso que eu vou começar. Então você acha que as pessoas não te ensinam a aceitar isso? Mas aceitar o que eu vou falar. Ah, exato. Né? Tá. Porque às vezes a pessoa tá bêbada, igual o pai da Aline aí. Às vezes. Às vezes. Não, tá bêbada, mas quer mostrar que não tá. Né? Quer falar que não tô bêbado não, cara, tô simpático. Porque não existe bêbado, né? Não, o bêbado não admite, né? Só que ninguém chega pra você, por exemplo. Ninguém chegou já pra você, Yuri, e falou assim, viu? Você tá bêbado, mas você não tava. Não, se alguém perguntou, você tá. É porque eu estava exalando. Você tá bêbado. O odor de cachaça pelos quatro cantos. Exato. Do meu corpo. Ninguém chega pra você, negão. Eu queria saber quais são esses quatro cantos. Que até o pudim que tava cheirando. O todo mundo sabe. É. Os outros três que eu não sei. É, um deles eu vou falar também aqui no aceite. Tá. Que é a mesma situação. Então, ninguém chega pra você e fala, negão. Tipo assim, nossa, você tá... Você tá bêbado? Segunda-feira. Você nunca bebeu nada. Segunda-feira ele de terno e gravata, 8 horas da manhã, ninguém fala isso pra ele. Mas Wesley Zop, em defesa das pessoas, falam isso pra mim às vezes. Ah, pergunta se eu tô bêbado. Não, mas sem conversar com você, porque a partir do momento que conversa, tem certeza que você tá. Uau. Me acusam de gravar bêbado aqui, Wesley Zop. Mas talvez por causa da sua. Da sua dicção. Por causa do derrame evoluído. Que eu tive. Tá bom. Apoia seu queixo com lápis aí que ninguém vai achar isso. Por favor, continue. Não, mas uma vez que alguém te perguntou, você tá bêbado, cara. Você tem. Aceite que você está bêbado. Você acha que as pessoas não foram ensinadas a aceitar que tá bêbado? Não, a pessoa de reflexo fala: não tô. Não tô, não. Então, mesmo que não, ainda não esteja, mas já tá um pouco simpático, é um estágio do bêbado, cara. Ninguém te pergunta se você tá bêbado ou se você estiver sóbrio. Ninguém pergunta. Então... A não ser que você responda antes. Tô muito louco. Ah, não. Mas daí tudo bem. Mas aí ninguém vai te julgar mais. É. Ninguém vai perguntar mais. É. Entendeu? Então, se alguém perguntou, você tá. Se alguém chegou assim, você tá bêbado, você... devo tá. Tô feliz. Devo tá. Então, você já começa a aceitação. Então, ninguém... As pessoas... Ninguém ensina as outras que, pô, aceite... Aceite que você tá bêbado. Aceite que você tá bêbado. Não tem vergonha nisso. Não tenha vergonha de ser bêbado, cara. Não é igual... tem vergonha de ser um bêbado, ó, desgraçado, não tem. Igual outra coisa, ninguém oferece bala pra alguém, ou pra um grupo, se não tem alguém naquele grupo que tá com mau hálito. Então às vezes tá aqui, ó, tamo aqui, nós quanto? Quatro. Tamo nós quatro aqui. O Arnaldo tá lá na cabine, mas tá, nós quatro aqui. Eu entrego aqui, ó, vocês querem bala? Vamos dizer, os negão tá com mau hálito, mas eu ofereço pra todo mundo. Quem que vai negar? O negão não vai querer a bala. O cara de mau hálito não aceita a bala, peraí, cara. Peraí, eu tô com mau hálito? Não, um exemplo. Mas tem bala aí. Mas pega essa bala aqui. Hoje em dia que esse negócio de mau hálito é tão difícil você oferecer um house pra um companheiro, né? Fala assim, cara, você quer um house aí? Não, aí o cara já vai deduzir, fazer aquelas equações, todos falam, será que a minha boca é um cemitério ambulante? Se você tá num grupo, numa roda, e alguém ofereceu bala, e você tá nesse grupo, aceite a bala. Porque vai que é você que tem mau hálito. Então... Aceite. Então você tá ensinando as pessoas. Ninguém ensina as pessoas que elas têm que aceitar a bala porque vai que elas têm mau hálito. Aceite. É isso que eu tenho pra falar. Aceite. Você hoje, então, vem ensinar a aceitação. Aceitação, é bonito, cara. É claro. Ninguém cara. Ensina a aceitação. Aceita ou aceita. É verdade, aceite quem é você, aceite se você tem uma opção sexual diferente, um gênero claro, diferente, porra. Aceite se você tem um bafo diferente, às vezes cê, seu bafo cheira rola, às vezes você tem um apelido... Bafo de rola é foda, hein? Às vezes você tem um apelido bafo de rola. Sim, puta. E não entende por quê? Porque o seu bafo tem cheiro de rola, é por isso. Aceite. Claro. Então olha. Hoje o Wesley Zop diz que ninguém Fudeu. Ensina... Ninguém ensina você a aceitar as coisas que talvez denigrem sua imagem. É isso. Aceite, desgraçado. Aceite que você pisou no cocô. Porra. Não, não precisa disfarçar, não precisa disfarçar. É. Porque quem pisou no cocô é a vítima. É, exato. E todo mundo julga aquele cara como culpado. Não, exatamente. Né? É a culpabilização da vítima. É. Quando você pisa no cocô, é como se, sei lá, como se você tivesse cagado no próprio tênis. É, a pessoa imagina... que olha, tipo, julgando como um bosta. É. A culpa é de quem cagou na calçada de modo camuflado. A culpa é das estrelas. Exato. Também. Yuri, o que você trouxe aí pra gente de coisas que ninguém ensina? Cara, pensei em muitas coisas, mas a que eu primeiro queria trazer é que nenhum dos presentes aqui, ninguém do mundo, ninguém foi ensinado a cagar. Oh, a gente simplesmente caga. É. Todo mundo já nasceu cagando. É verdade. Você tem um how to basic como defecar? Cara, não. Eu nem sei se eu faço da maneira certa aqui então. Agora. Agora é pra outra pessoa, agora... talvez eu não sente na privada da maneira certa. Há um estudo sobre isso. Essa fundamentação de como se cagar. Será que você tá influenciando seu esfíncter certa para o bolo fecal sair de forma correta? Exato. Porque se eu soubesse fazer... Eu faria assim, hoje eu quero fazer um formato de coelhinho. É, você faz como quer. Mano. Ah, mas olha... Não consigo. É muito triste quando você chega no banheiro, principalmente aquele banheiro de empresa, aquela coisa maravilhosa, que você encontra uma noiva dentro do banheiro. Uma noiva, você fala na loira do banheiro? Não. Uma pessoa que ia casar, mas não deu tempo de casar, teve que trabalhar. Também não. Ué, essa noiva. Você trabalha num cartório, a menina acabou de casar e ela teve que ir no banheiro. Mas, quase isso, mas não é isso. Ué. É quando a pessoa deixa aquela linguiça, perdigão ali e coloca só papel higiênico em cima. Pra disfarçar. É noiva. Não, mas não existe pessoas assim, cara. Existe! Não existe pessoas que cagam e deixam o papel higiênico cobrido aí, cara. Esse mundo é cheio de maravilhas. Não existiria se não tivesse o apelido noiva aí. Não existe. Existe. Cara, mas fiquem com isso, ó. Ninguém que esteja escutando isso, pergunte em si próprio, em seu coração. Vocês não aprenderam. Ninguém chegou assim e falou, olha, caga dessa forma. Não, você aprendeu aqui, ó, melhor jeito, melhor horário pra cagar. É. Não faça uma noiva, porque às vezes, ó... às vezes eu julgando... pode ser. Eu julgando o cara que vai lá. Aí o cara já fez umas diversas noivas. Caga, deixa uma noiva lá. Eu tô julgando. Mas ninguém chegou pra esse cara. A mãe dele não chegou não, pra, falou ele. Pra ele. Que ó, ele você podia tem que fazer. Dar descarga naquela válvula ali, filha da puta. Sem encher de papel higiênico que entope o cano, você só pode dar descarga. Não, o cara vai lá e cobre. O cara tem um instinto animal. O cara é um gato. Se tivesse areia, ele ia jogar areia em cima, cara. O cara tá indo no primórdio. Então, cara, você me fez ver um mundo diferente, cara. Eu chegava em banheiros cagados na borda. Sim. Chegava em banheiro com merda na parede. E você julgava. E eu, não, eu pensava assim, mas de maneira errada. Eu pensava, será que esse povo não sabe cagar, não? Então. Mas não sabe. É o que eu... foi a primeira coisa que eu pensei quando eu fui convidado. Eu falei, merda. Não, merda. Realmente, cara. Não, e o povo não sabe cagar, mas por quê? Porque não ensinaram. E outra, não teria o nome, mas que cagada se a pessoa soubesse o que tá fazendo. Exatamente. Exatamente. Seria um belo defeco, né? Olha que defeco. Mas que bolo fecal interessante. Mas, cara, isso me responde, isso me traz tantas coisas à mente, cara. Porque, pensa só, uma criança caga na fralda, a mãe faz o quê? Vai lá e cobre. Daí a criança vê aquilo e pensa, tudo que eu toda vez que eu cagar... Tem que cobrir. Tem que cobrir. Minha mãe não dá descarga nas fraldas. Talvez a pessoa que fez noiva é aquela pessoa que usou uma... fralda até os 25 anos. Fralda, eu ia falar até 7 anos, mas tá, até 25 anos. Pode ser. Então, olha, gente, e a gente sempre julgando. Não, eu sempre julguei, pessoas que mijam no teto. Você acha que aquela menina bonita da escola tem uma bunda grande? Não é, velho, é fralda. Porra, minha porra. Caramba, e ela deve fazer uma noiva, cara. É, provavelmente, que se ela usa fralda. Nossa, a noiva dela chega até a ser chamada lá pra aqueles desfiles, sabe? Dura é se alguém gritar, pode beijar a noiva, né, cara? Puta que eu pariu. Não, prefiro. Bom, ouvindo as duas histórias. Aceite sua noiva. É isso que eu vou falar. Eu acho que tem gente que vai chegar em casa, vai fazer uma noiva só de teste. Vamos continuar no rumo dos fluidos? Por favor. Antes do Chorume existir, ninguém te ensinava o que fazer quando você está cagado. Ah, puta que eu pariu. Isso, coisas que ninguém ensina, realmente. Puta Exatamente. Que eu pariu. Exatamente. Oh, sei lá, você está num dia de trabalho, foi lá, tinha uma noiva em cima da... Do vaso. Do vaso, mas ali, ó, travando a puxada, o gancho, em toda a volta. O cara cagou em toda a volta, cobriu com papel. Daí não bela tá... noiva. Daí não é... É quase o Solid Snake dentro da caixa. Então, daí você vai lá e se caga numa dessa. Sim. Realmente, cara. O Chorume vem pra te ensinar também. A como se portar cagado. Puta que pariu. Cara, às vezes, curso básico, né, cara? Primeiro esse livro das meias, faça a rodagem do mais grosso. Cara. Faltou uma coisa. Aceite. Aceite. Você tá cagado, aceite. É, cara, aceitar um passo da vida. Você tem que agir cara. A partir daí. É, cara. Mas já tá cagado. Como contornar as fezes em um momento crucial de sua vida? E se você cagou um pouquinho, solta de uma vez. Cara. Não vai fazer diferença. Cagado tá por cagado. O que é um estrepe pra quem tá com uma tora atolada no cu. Né? É isso, mano. O estrepe pode machucar, né? É, mas o cara já tá com uma tora, porra. Depende do estrepe também. É verdade. Cara, uma coisa que eu... Que eu trouxe aqui coisas que ninguém ensina, cara. Por exemplo, ninguém ensina. E aí eu vou até propor pra gente aqui tirar umas ideias daqui pra essa meninada. Ainda mais você que gosta de matemática, falou. Ninguém te ensina, por exemplo, a maneira correta de você medir o pau. Ninguém ensina. Véio, olha, tem experiências, hein? Por exemplo, as pessoas, sei lá, nessa época de nudes... Você manda foto. Sim. Quantos centímetros? Mas por foto não dá pra você saber ali. Você precisa tem que ter um comparativo. Pode ter até Photoshop na foto. É, você tem que ter uma escala. Claro. Porque... Uma abelha pode ter picado. Exato. Pode acontecer. Tá inchado, né? Então, o que que ocorre? Você, a pessoa vai perguntar, mas tá, você tem um pau legal, cabeça rosa, corpo preto, crista de galo, legal. Mas qual é o tamanho? E aí você vai pegar uma régua. Aí, obviamente, você não quer vender um produto enganoso, né? Porque você fala que tem 30 centímetros. Passa no Subway antes, cara, já era, acabou ali. Nossa, todo mundo vai saber que não tem 30 centímetros. Perdeu a moral completa. Exato. Exato. 15 centímetros? O Subway também revela. Exato, exato. Então, você vai pegar uma régua. Só que o que é pau? Você vai começar medindo... Na base? Na parte de cima do pau, na base? Na base de cima, porque o pau tem duas bases. Não, ele tem um círculo de base, isso, né? Isso, mas vamos às bases mais importantes. A de cima, que para aqui na pubis. Na virilha ali. Na virilha. Sim. E a base de baixo, que é a base de baixo. Se você que é come, antissaco. É, ali então o antissaco ali, você ganha mais uns dois dedos de pau pra dentro do corpo. Sim, porque você vai enfiar a régua ali, o máximo que você tem. Exato. Tá. Ou você vai considerar o saco como pau. Eu também. Chamo, o saco é pênis. Saca pênis. Eu concordo. Concordo. Num dia frio, você tem menos saco, você tem menos pau. Não é? Não fala que encolhe o pau no frio? Faz sentido. Então encolhe o saco também. É aquele cara que é castrado. Ah, mas aí ele tem que medir até a solda elétrica. Ah, sim. Entendeu? Solda elétrica. Até aí a solda tacou o eletrodo de solda ali. Não, mas até a costura. Até a costura entre o saco e o cu ali. Solda elétrica ali. O campinho de areia. Tem campinho, tem o campinho. Eu tenho uma questão também. Ah. Aqueles caras que entram lá no bate-papo da UOL. Puta que eu pariu. Tipo, gato 20 centímetros, can. Como é que ele mediu esses 20 centímetros? Então, você tem que perguntar pro cara, né? A gente tá, o pau tava duro? Tava meia bomba? Tava mole? Ah, isso aí. Sempre medir duro? E aí? Eu tive um insight aqui agora. Vocês podem ficar ricos com isso. Me dê 10% só. Tudo bem. Ninguém inventou ainda nessa face dessa terra um medidor de pau oficial. Exato. Aí imagina. Que tá. Será mais um medidor de pau você... encaixaria o pau dentro e ele tem as medidas por fora pra você medir ali? Olha, a gente pode ter tipo um termômetro, né? Você vê até onde a cabeça chega ali. É, tipo um medidor de pressão, você vai soprando. Ah, não, aí roubar, né? É. Aí você puxar na bomba ali. Não, tem que ser algo que não agrida. Pode ser um medidor a laser também, que mede pela uretra. Oh, não, Deus! Mas é a laser, okay, mas, não, não, mas só de pensar que tá mexendo na uretra. Então você pode ser um medidor a laser. Não sei, cara. Só sei que ninguém te ensina a medir pau. E daí toda vez que eu pergunto o tamanho do meu pau, eu fico na dúvida, cara. Por isso porque às vezes a pessoa... Saber o quê? O que você quer saber de mim? Duro, duro! Não, duro, duro! Da base inferior, da base superior! Mas sabe que dá pra medir na lateral, mas você tem que encostar até no encaixe da perna, né? Então, nossa! É do encaixe da perna que vai. Mas e outra coisa? O pau é torto. Nunca se você direita. Você tem que dar uma endireitada nele. Você tem que medir ele reto. Não, não. Ou você mede o arco? Você mede o arco com aquela régua molegata. Lembra daquela régua aqui? O que que a pessoa quer saber? Quer saber a distância de um ponto a outro? Porque daí você calcula a hipotenusa do pau. Mas aí o cara é a hipotenusa do pau. Não é hipotenusa. O cara é o capitão gancho do pau, não, velho. Não. Mas aí se o cara... Não, você tem que contar o... Percorrer o pau. Parece que você tá brigando por isso, mas não sei se é o correto, cara. Brigar por pau é foda, né? Eu voto nisso, porque... Pensa nisso... Você não quer perder ali um centímetro. Não, se você pensar nisso introdutório... O cara não vai contar pela hipotenusa, ele vai contar o quanto ele já tomou. Não, cara, eu não sei, cara. Não, ninguém me ensinou sobre isso. Eu vou falar uma coisa que eu sei que eu conheço. De pau, pra mulher, tá? É, de pau mesmo. Pau. Pau, pau, pau, é pedra, pau. Pau suculento. Pau roludo. Bom de chupar. Veiudo. Cabeça roxa, grossa. Roxa. Boa de bater na cara. Sem DST. Abandona a família pra correr atrás desse pau. Mais ou menos. É isso que tá falando. Aquele, mais ou menos. Aquele curtido no azeite por 10 anos. Assim. O que eu conheço, que a mulher, ela sente prazer com 7 centímetros. Você entendeu? Isso se chama autoconsolo, né? Aí você tem, por um centímetro faria diferença se você tivesse um pau de 6 centímetros. Não, mas um de 8 não já tá sobrando. Não é o caso de ninguém aqui. A média do brasileiro, da rola do brasileiro padrão, é 13, 14 centímetros. Eu não vou falar que eu tô acima da média, né? Mas, então, 13, 14 centímetros, a partir da onde? Aí que tá. Da base superior. Tá medindo onde? Eu acho que é da base superior. Eu já medi pela base superior. Então, mas da base superior... você mede pela base superior. Eu já meço pela base inferior. Contando o saco. Eu tenho uma coisa pra falar. Que vai mudar a indústria de medição do pau. Puta que pariu. Já inventamos um produto. Você aqui com dois produtos, velho. Todo mundo, quando fala em medir pau, mede o perímetro. Isso tá errado, cara. Ah, mas não, tem que medir o raio do pau. Tem que medir a área do pau, cara. Puta, porque a circunferência importa. Ah, mas aí ia ficar feio, cara. Então, você quer medir o volume do pau. O volume. O volume do cilindro. Puta que eu pariu. Porque o Negão falou uma coisa verdade, cara. O que importa é o corpo do pau em si. Claro, não só o comprimento. Que adianta o cara ter um pau de 30 centímetros da finura de um lápis? Finura daquelas linguiças cabo de reios. Então, o que importa é o corpo do pau. Então, o cara tem volumétrica, a medida do corpo do pau. Às vezes o cara tem o pau, vai dizer, 5 centímetros, mas ele dá uma largura de um copo de Nescau. Latinha de extrato de tomate. Ué. É possível. Que porra! Que prazer que eu uso uma latinha de tomate, desgraçado! Pelo menos na macarronada ela tem, mano. Ou você quer um espaguete? Já que é comprido ou mais fino? Sabe, é aquele consenso está tomate, elefante, né? Então. O cara às vezes vai ter com isso. Medir, mudamos hoje. Puta que pariu. A visão, hein? A visão da indústria de medição de pau. Mas lembrem-se, saco é pênis. Então, meça junto. Por favor, diga que saco é pênis. Por favor. Mas o conjunto todo está na obra. Música. tá cheiro de bosta. Cara, ninguém te ensina nessa porra de vida a fracassar. Aparentemente eu fiz isso muito bem. Mano, eu falei dessa porra de fracassar, o cara ficou no fio fudido aqui, velho. Não, mas não. Eu vou retirar a minha pergunta. Então. Continua falando sobre isso. Cara. Ah, cara. É porque quem sabe ele aprende. É porque assim, você chega lá na escola, igual o pessoal aí dos e-mails, né? Oh, ele gostava da fulana de tal, né? Queria passar a linguiça nela também, igual os outros, né? Claro. Porque ninguém. A linguiça medida de forma volumétrica. Perdigão sadio de papelão. É. Cara, o fracasso, ele vem pra qualquer um. Ele não escolhe religião, cor, sexo, peso, etnia. Se você está vivo, você vai fracassar. Em alguma coisa vai. Alguma coisa. Você fracassa, tipo assim. É, eu pensei bastante nisso e, velho, todo mundo fracassa em algum momento da vida. Cara, ninguém aceita o próprio fracasso. Ninguém, cara. É uma bosta. Não, cara, é uma bosta. Bota a culpa em alguma coisa. Não. A culpa é das estrelas, a culpa é da ex, a culpa é do patrão. Não, mas a questão não é isso. Ninguém chega e fala abertamente, ó, eu fracassei. Eu errei, eu sou um bosta. Eu sou um bosta. Ô, gente, eu sou um bosta. É difícil alguém admitir. Não, as pessoas falam, ô, gente, eu quase não fui um bosta. Ah, sim. Então a pessoa realmente não foi ensinada a aceitar o fracasso. E quando você admite, você tá num grau tão desgraçado que, tipo assim, nada faz mais sentido pra você a não ser fracassado. Mas aí você tem sucesso no fracasso. É, mas sim, presta atenção. Você fracassou de forma correta. Exato. Pro ouvinte que não tá conseguindo visualizar, quantas vezes você pergunta pra pessoa, você passou naquela prova? Puta que pariu. E a pessoa fala, eu não passei, mas foi por 2 pontos. Ah, entendeu? Por, professor não arredondou minha nota por meio ponto. É. O professor me fudeu. É, o professor. Aí você remete a outra coisa, exato. Né? Exato. Ah, você conseguiu aquele emprego? Não, não consegui, não porque... Eu precisava falar inglês fluente. Eu precisava acertar 87, eu acertei 86,5. Quase consegui, mas não... Contrataram o cara mais jovem. Né? Então percebe que a pessoa fala, nunca chega e fala, não consegui não. Não consegui. A pessoa, consegui, era uma bosta. A pessoa sempre fica colocando alguma coisa para o seu quase não fracasso, entendeu? É difícil, ela não foi ensinada a fracassar e aceitar o fracasso. É uma coisa comum. Porque você parar para pensar, a coisa que você mais faz na vida é fracassar. Similar a uma coisa que eu ia falar depois, mas vamos já encaixar? Por favor, cara, deixa eu tirar a calça aqui e a gente já encaixa. Ninguém te ensinou a perder também. Não, perder... Eu não queria trazer esses assuntos frios, né? Mas... assuntos frios. É, porra, velho. Porque se você levasse no humor o seu fracasso... você admitiria mais fácil. Aí você fracassa e escuta a Legião Urbana porque você tá triste. Também. Acreditar e nunca desistir. E aí, Wesley Zobbio, já falou assim, bosta. O cara ficou tanto com a escatologia na cabeça, velho. Fracassei na pauta, né? Fracassei na noiva. Wesley tentei Zob. Fazer uma noiva, virou a múmia. O que? Pra virar a múmia, você tem que pegar a bola. Olha o papel nela. Isso aí é pacotinho surpresa já. É, isso é o básico da múmia. Mas da mesma forma que a gente não admite o fracasso... Ou a derrota, a gente não admite quando uma pessoa te liga de madrugada, você não admite que você estava dormindo. Puta que pariu, não, tava acordado. Não, a pessoa liga pra você 3 horas da manhã. Ô, você tava dormindo? Não, pode falar. Pode falar. Então, mas daí você não dá importância ao seu sono. Você tem que falar pra pessoa... tava dormindo assim, acordei pra te atender. Ô, seu... não. Acordou, lazarento! Ou sem xingar. Não, acordei, mas pode falar. Acordei só pra te atender. É, acordei pra te atender. O que que é? As pessoas não... O que que você quer? As pessoas não são ensinadas a falar a verdade quando acordam, então... Quando acordam, não. Mas também entendeu? Tem aquela coisa, né? Se o cara ligou de madrugada, ou é duas coisas. Ou ele quer te comer, ou morreu alguém. Não, não, deixa eu explicar por quê. Ele quer te comer porque morreu alguém também. Não, não, ou também pode ser uma pessoa sem noção de hora, tipo eu. Eu não tenho noção nenhuma de horário. Ou é um indiano vendendo um produto pra você. Pode, não, pode acontecer, porque às vezes eu ligo pras pessoas de madrugada, mas porque eu tô acordado e quero ligar. Ah, assim, vamos, entendeu? Trocar a ideia. Tá ali no banheiro, eu falo, porque faz tempo que eu não falo com o Roberto. Vou ligar pro Roberto. Daí liga pro cara, você tá... Pode falar? Você tava dormindo? Não tava dormindo. Você vê a voz do cara que tava dormindo. Não tô dormindo não. Você não quer falar nada importante, cara. Só queria ouvir sua voz. Mas se ele falasse assim... Só tava com saudade de você. Exato, só queria saber como você tá. E aí, Bebeto, queria só escutar sua voz. Tava aqui no banho, lembrei de você. Não, tava batendo uma, lembrei de você. Queria escutar sua voz pra complementar. Tá, enquanto aqui. Eu bato uma aqui. Desse o cara fala assim pra mim. Não, eu tava dormindo assim. Acordei pra te atender, eu ia falar, desculpa aí, então, alguma coisa. Foi foda, entendeu? Né? Eu já ia ficar constrangido. E já ia desligar. Talvez já desligasse. Ou já dava, ou falava com um pouco mais de contexto o que eu queria falar pra dar então, mais importância. As pessoas não são ensinadas a falar, eu tava dormindo, sim. Admita que estava dormindo. Velho, olha, é igual uma vez. Tava um momento legal com tava comendo alguém, não bate estaca. Não. Tá saindo com uma pessoa lá. Tava passando o dedinho. Pessoa mulher, momentos íntimos, legais, a divertidos, né? Diferente. Prazeroso. E aí teve um filho da puta que bateu no portão. Mas você tava na garagem? Tava quase lubrificando. Não. O carro. Tá quase lubrificando. Na sua garagem. Na garagem do carro. Não. Eu pensei que era igual aquela música lá do... A minha inocência chegou a níveis extremos agora. Ele não tá ali. Aí eu... Contemplei o dia dele. Contemplei. Falou! Aí... Falou no meio do inocência. É, velho. Tava lubrificando. Tava lubrificando. Ele tava... Tá quase na testa ali, né? Calma. Já estava úbida. Já estava na previsão do tempo. 80% já, de umidade. Sim. Então, aí o desgraçado bateu lá. Bateu no portão. E, cara, a pior coisa do mundo. Mas agora eu fiquei na dúvida. Quando ele fala bateu no portão, ele chegou e te deu uma dedada. Não. Bateu no portão lá, clong. Bateu no portão lá, clong. Ah, tá. Né? Cara. Simplesmente, caiu uma bola aí, pega aí pra mim, fazendo um favor. Cara, você interrompeu meu sexo, velho. Você falou isso pra um moleque de 10 anos? Não. Não, só falei, não se faça mais isso na sua vida. De 10 não, de 11. Não se faça mais isso. Eu tava fazendo sexo aqui, moleque. Mas, seu bosta. Segundo que o Wesley falou, o Yuri devia ter falado, porra, eu tava quase metendo, já tava lubrificado. Teria que falar, 20 minutos ali, cara, no clitóris. Você sabe o que é 20 minutos lambendo um clitóris, cara? A minha língua já tá doendo embaixo tá aqui. Tá áspera, venda de gato já, filha da puta. Eu sei que por essa história eu vou ser zoado o resto da vida, mas é um momento de compartilhar, né? É o Natal. Não, fez bem. Cara, que bonito, cara. Bonito de se ver. Uma coisa que... Não sei, cara. Queria até pedir ajuda dos senhores aí. Pode falar. Que tem aquela pessoa no seu trabalho, nos seus lugares sociais. Sim. Que você não tem na universidade, o Yuri ainda é universitário. Sim. Você frequenta, mas você não tem tanta afinidade. Ah, sim. O cara é... Você cumprimenta ali fazendo aquele... Opa! Ô, fulano! Ou você dá aquele... Com o pescoço, assim. Aquela pescoço. Qual é? Essas coisas de jovem. E aí, man, daí você passa por essa pessoa, faz esse cumprimento. Só que daí depois, daqui 10 minutos, você tem que passar de novo por essa pessoa. Nem mas e aí? Qual que é o cumprimento? O que fazer? Cumprimenta de novo? Finge que já cumprimentou, não precisa cumprimentar mais? Faz, troca um olhar. Joga uma bomba de gás e foge. Chuta o cara. Exato. Vê se a pessoa tá lubrificada já. É, isso é importante. E aí, cara, o que fazer? E daí vai que tá bom. Você faz, cumprimenta de novo, mas vai passar uma terceira vez por ela. Talvez uma quarta. E aí, cara, depois que você cumprimenta uma pessoa que você deve fazer, faz uma piadinha... Wesley Zop ia fazer uma piadinha, porque fazer piadinha é bom nos podcasts aí, né? E aí, o que fazer, cara? Ninguém te ensina isso. Posso qual falar o que é eu a faço, regra né? social de se fazer, cara? Pra mim, cumprimento uma vez por dia. Por dia. Depois não olha mais na cara. É, exatamente. Concordo. Eu, quando eu não gosto da pessoa, eu não cumprimento. Não, mas... Não, não é que você não gosta. Você não tem nada contra. Não, não cumprimento. Não quero nem saber. Ele com a vida dele... Nossa, já cumprimentou. Não, já cumprimentei na minha mente e... E assim, reduzir o tempo e as expectativas dessa pessoa de conversar comigo. Você não gosta da pessoa. Não, mas não é uma pessoa que você não gosta. Você gosta da pessoa. Ah, gosta? Mas não tá com você. Não, você não conhece. Você não sabe se gosta ou não. Ah, sei lá, velho. Você é neutro com essa pessoa. Você é neutro? Não cumprimento mesmo. Eu espero, se a pessoa quer falar alguma coisa comigo, que ela me cumprimente primeiro, aí eu vou responder o cumprimento dela. Ah, esperar a atitude do outro. Sim, lógico. Então ele fica na resposta. Como uma boa pessoa reativa que sou, mas eu espero o povo falar. Fica os dois na resposta aí. Porque se estão dois Yuris. Aquelas pessoas que não olham assim, diretamente, fica, fica olhando e não olhando, olhando e não olhando. Ah... Geralmente acontece isso, mas aí a gente acaba conversando, não sei porquê. E você, Wesley Zobb, o que você faz? Eu cumprimento todas as vezes. Todas as vezes? Nossa. Eu cumprimento às vezes com aquele, uma aterrissada, uma piada, tipo, oi de novo. Oh, você aqui há quanto tempo? Ah, entendeu? Mas você vê a pessoa 30 vezes dessa... Eu vou, alguma reação eu vou ter. Ou só aquela banada na cabeça, entendeu? Aquela, mas tem uma situação mais constrangedora que essa. Não. Até nesse ramo de cumprimentos. Você tá num shopping, ou você tá num evento, ou algum lugar. Você encontrou, você tá cruzando com um camarada seu, ou tá num cruzamento de lojas, de alas, corredores. De corredores. Você cumprimenta, para ali, conversa com o cara, beleza, tal, vamos combinar, hein? Vamos combinar aquilo lá, hein? É. Tal, e tchau. Sim. Só que depois do tchau, vocês vão pro mesmo lado. Puta que eu pariu. Ninguém ensina que papo você deve ter aí, que já foi tchau. É. E vocês estão indo pro estacionamento, um exemplo, não, entendeu? Ou senão vocês estão indo na mesma loja. No na mesma McDonald's. É. Então, o que eu uso pra não passar por isso? Antes do tchau, eu pergunto, você tá indo aonde agora? Isso, isso. Entendeu? Isso, que estratégia de marketing. Eu falo, tô indo pro estacionamento. É, esse cara é vendedor. Mas você estacionou onde? Pra cá ou pra lá? Entendeu? Você investiga. Tá. É. Ó, às vezes você vai até pra outro lugar, não, você nem vai embora. Agora, se eu vou falar tchau, eu não vou pro mesmo lado da pessoa. Ah. Mesmo que eu já sei onde que ela vai, eu vou dar uma embaçada. Ó, você é um gênio das relações pessoais, agora, hein, cara? Agora, se eu vou pro mesmo lado, totalmente. Eu já acabei de falar tchau e vai pro mesmo lado, eu falo, não me conversa mais comigo. E a pessoa já casca o bico, entendeu? Já começa a conversar de novo. Não. Então já vai na piadola. Vou adotar essa. Eu faço isso, mas é uma coisa difícil. É uma coisa difícil. Mentalmente você já tem que estar preparado, e que ninguém te ensinou. Não ensinou. Porque você fala tchau, tchau e vai pro mesmo lado, fica com, os dois ficam constrangidos ali. Daí um dá uma desculpa, às vezes, tem que ir pra lá. Tem que ali comer terra, entendeu? Não vou agora pra... Vou ali no banheiro do shopping dar um cagão. Vou deixar uma noiva. Deixar uma noiva. E aí, o que mais você trouxe? Vai ser só o que você lembra aí. Eu já falei aqui algumas vezes de que já fiquei bêbado. Não é verdade. Já fiquei. E por mais que a gente perguntasse, você não admitia. Às vezes não admitia, porque eu ainda não aceitava que eu tava... Agora você aceita. Se eu tiver, sim. Sim. Mas você tem como alongar o seu... prazo de bebedeira, não alongar assim, pra você não ficar bêbado tão rápido. Ah. Que é você intercalar a bebida com água. Eu acho que você já ensinou isso. Eu já ensinei isso aqui? Não, mas pode... Então. Pra esses receita, jovens, receita. Pra esses jovens. Pros jovens, talvez eles não primeiro saibam. Básico, né? Não vá beber de barriga vazia. Não beber com desconhecidos. Não, mas peraí. Boa noite Cinderela, não, porra, né? Vai ter, né? Isso daí pode prolongar muito, você vai ficar bêbado mais tempo, Bêbado o resto da sua vai vida. Vai viajar no tempo, né? Encontrado morto. O tempo que você dura sem alguns rins, né? Então, se você intercalar, uma certa vez estava com uma ex-namorada minha num churrasco, e ela boa de copo também. E eu bebendo, tudo que ela bebia, eu bebia, né? Eu pegava uma bebida pra mim e pegava pra ela. Então, e eu, certo ponto da noite ali, era caipirinha, tequila, cerveja, pinga, pá. E subi na antena da casa, na antena da pessoa que tem aquelas torres da antena. Nossa. Eu subi lá e fiquei cantando Conga La Conga. Ai, ai, ai. Não estou falando isso de brincadeira. Não. Eu fiquei imitando a Gretchen. Você se sentiu a Gretchen ali. Em cima da antena da casa. Eu não conhecia a pessoa. Mas a Gretchen no filme pornô? Do Frota ou não, a Gretchen não. Normal? A Gretchen cantora. Ah, tá. Eu fiquei lá em cima. Conga lá. Não sei por quê. Eu fiquei fazendo isso. E a minha namorada... Normal. Rindo, né? Não, normal. E falando, ai, o Wesley tem disso mesmo. É, por isso que agora é esse. É, por isso que talvez agora é esse. E daí eu perguntei pra ela, falei, mano, você bebeu tudo que eu bebi e não ficou bêbada? E daí eu... Na verdade, eu lembrei. Ela bebia uns 500 ml de água na intercalada de uma bebida pra outra. Exatamente. Falei, pô, isso daí é genial, cara. Mas... É uma coisa simples. Beba água. Eu pensei que o tema era coisas que não nos ensinam, não coisas que não ensinam só o Wesley Zotto. Porque todo mundo sabe disso, cara. Não, é que na verdade as pessoas bebiam... Eu aprendi com a vida, cara. As pessoas bebiam água e o Wesley Zop ia lá bebia esperma de negão. Ai, eu sou a Gretchen. Ai, quero chupar pau. Então é água que tem que tomar. Ninguém me ensinou. É água de pau? É água de pau? Vocês água estão... de coco. Desculpa, e você, negão? O que você trouxe? Porque a crítica só bate forte. É. Do Wesley Zop. Bateu. Eu tenho uma coisa aqui que eu não sei o que fazer, vocês me ajudam aí. Sim. Você vai num barzinho, assim, com um novo grupo de amigos, que você não tem tanta afinidade e tal, você tá conhecendo agora. Nossa. Você foi num barzinho com eles, e chega no barzinho, tem um grupo de amigos que você conhece há muito tempo, que é seu camarada. É, já passei isso. E aí, o que você faz? Porque pelo protocolo social... Você não pode abandonar os caras que você foi. Cara, na situação do negão... A situação do negão é foda. O que você faria, Doug? Cara, o que eu faria, o que eu costumo fazer, cara, é ficar com as pessoas que eu fui naquele momento. É algo tá certo. Sim. Tá certo. Você também faz isso, Yuri? Eu faço. Apesar mas, de que... Às vezes eu fico meio... Mas eu faço. Mas você vai ignorar os camaradas? Não, vai chegar lá e cumprimenta. Na verdade, uma solução plausível é fazer todo o grupo se integrar. É isso, cara. É juntar a mesa, pô. Juntar a mesa. Mesmo que tenha um filha da puta que não gosta de outro filha da puta do outro grupo. Não conhecem. Não se conhecem. Junta aí, a gente. A cabeça do Yuri, sempre alguém não tem que gostar de alguém. É. Sempre tem intriga, né? Pra mim, isso, né? O mundo é um ódio. O mundo é o... Cara, acho que é uma pô. É, mas é basicamente isso. Os caras não se gostam ali, não. Eles nem se conhecem. Eles se odeiam. Não, mas eu penso muito nisso, né? Porque conflitos a gente sempre vai ter, né? Mas essa questão, eu pensaria muito em unir os grupos. Não, né? Minha sugestão é essa. Eu mando a sugestão pro grupo. Falei, vamos unir as mesas ali. Olha, ó. Desgraçado mas, ali. Mas com certeza, eu cheguei. Eu vi uma mesa de camarada meu. Vou lá, cumprimento todo mundo. Falei, tô com aquele pessoal lá, vamos juntar. Só que você sabe o que, que dá errado nessas uniões? É. Já dá errado quando a gente sai com um grupo que tem que dividir a conta. Quem vai chegar um filho da puta e vai falar assim, eu não comi tal coisa, então desconta lá da minha conta. Ou você faz a conta lá de todo mundo igual, ou você faz a conta discriminado. Mas é porque ninguém ensina a maneira correta de se dividir uma conta. Muito bem! Chegamos aí. O que é a grande questão? O qual é o certo? Cada um anota o seu. Ou divide igual pra todo mundo, cara? Qual? Se foi porções, divide igual a todo mundo. Se for lanche, cada um pagou o seu. Mas aí vai falar, eu como pouco, eu tô de regime. Eu gostava... gostava... Ah, eu não como batata, só como bola de saco de como... babuíno. Nossa! Eu comi, vou pagar. É? Não, como... se a pessoa vem com essa, eu falo, não precisa pagar. Eu jantei em casa. Já tô alimentado aqui. Como o Zop disse... É, eu vou citar o exemplo de uma ex-namorada minha, a única que eu tive até então. Cara, ela notava tudo o que a gente consumia. Era muito bom, porque dava certo no final. A gente tinha que pagar o que a gente consumiu, né? É justo. E, cara, justíssimo, saía legal. Você não ficava... Ela notava, né? Come só 6 batatas, dividindo pelo preço da batata. Não, era assim, a gente pediu uma porção... Pegou em todas pra contar quantas dias. Não, pediu uma porção pro casal, anota. Pediu um Guaraná, anota. É. Porque tem um rolê, velho. Que puta que pariu. O cara fala assim, não, eu quero essas duas tortas holandesas, esse pedaço de cabra e esse carneiro assado. Aí você vai lá e come só um ovo à milanesa, mandiopan e uma pipoca vovozinha. e aí você tem que pagar o cordeiro do cara, né? Pô, mas filha normalmente da você puta, vai ter que pagar o cordeiro do cara. É. Se ele foi embora antes, ele te deixou 10 reais. Ele, ó, paga a minha parte aí. Puta que eu pariu. Isso paga lá pra mim. Olha, se você é o último a sair da mesa, você vai pagar o dobro de... Isso do me que remeteu, era pra você pagar. Isso me remeteu a outra coisa. Eu pensei em outra coisa que ninguém ensina pra gente. Quantificar valores, né? Isso é muito complicado. Porque eu conserto videogame, né? Às vezes tem uma coisa ou outra que eu sei fazer. E aí teve uma vez que eu fiquei um pouco sentido, mas eu não falei pra pessoa, né? Mas tá falando agora? Vou falar, mas eu não vou citar nomes. Mas manda um link pra pessoa, ouve isso aí. Ouve esse podcast, seu filho da puta. Que eu consertei uma fonte de um videogame. Qual videogame que era? Um Nintendo Wii. Eu achei lá uns dois negócios queimados, porque o cara ligou no 220. Eu simplesmente fui lá na eletrônica, comprei e... pensei que o cara, tipo, ia me pagar pelo menos metade do valor de uma fonte nova, né? Aí... Mas você cobrou isso? Pô, não, falei assim, você falou, olha... paga quando você quiser, fonte... aí, com o pau de fora, ele vem não, chupou. Não, não, isso ou pegou um bezerro e mandou chupar. Pagar com favores sexuais não trará alimento em sua mesa. Trará alimento sexual, né? É verdade. Enquanto você vai faz... dar mais fome ainda. Vai dar mais fome, porque depois fica foda. Mas aí o cara chegou e me deu... 10 conto, cara. Não pagou nem Mas você não deu o valor. Você não deu o valor. Não, eu não dei o valor, mas eu mostrei... Mas é porque ninguém mostrei... te ensinou a cobrar essa questão. Exatamente. Meu. Porque, chegamos em outro... porque às vezes a pessoa fala assim, ó, você vai cobrar de mim? Sou seu amigo. Só que o cara não tá sendo seu amigo fazendo você trabalhar de graça. Porque você podia estar fazendo qualquer coisa, até cagando. Fazendo noivas. Fazendo noivas. Fazendo múmias. Múmia, noiva. Braço quebrado, enfim. Braço quebrado. E você tá lá consertando o videogame. Pô, cara, é igual pra quem é de TI, né? Ô, você tem um amigo aí, formata meu computador. Puta que eu pariu. Puta que eu pariu. Ah, não, olha, formatar é fácil, só coloca um CD e o filho da puta do computador reconhece o Windows. Meu amigo, não é só assim. Então por que você não faz, ô desgraçado? Eu já falei isso. Sim, é fácil assim, porque tá pedindo pra mim. Às vezes ele vai comentar com amigo dele, ele vai falar assim, eu tive que trocar aí dois capacitores. Eu troquei um capacitor e um regulador de tensão. Então, daí o cara vai e pensa, quanto que custa o capacitor? Ele dá R$2 pro cara. Entendeu? Filha da puta. É o valor do capacitor. Eu vou te ensinar o que fazer, já que ninguém te ensinou. Tá com a fonte queimada? Compra outro, filho da puta. Exatamente, pronto, exatamente. Ainda mais quando você é lerdo e não lê que a sua fonte é 110... E ela não funciona em tensão 220. Não, não funciona, mas ela estoura, né? E foi o que aconteceu. Funciona por tempo curto. Nossa, segundos. Mano. Uma coisa que ninguém ensina também é, como vou falar isso de uma maneira delicada... Porque a gente fala pra família brasileira. Exato. Ninguém te ensina assim como se portar quando você recebe uma boquete, né? Mas você tá ali recebendo uma boquete, tá, tem alguém chupando a sua giloba, Anderson Negão. Tá, isso é fato. E o que, que você faz enquanto isso? Enquanto isso, você faz o quê? Você geme? Você fica bem gemendo? Porque é estranho gemer. É estranho você ficar gemendo por uma boquete. Manda um áudio de um WhatsApp, né? É, e um homem gemer é uma coisa meio estranha, né? Você receber uma boquete, ai... Ai. É. Não, você vai querer interpretar que não é forçada, né? Então, você já não é bom nisso. É, então. Ou, sei lá, você segura os cabelos, segura as orelhas, você cruza os braços, sei lá, você joga Candy Crush, você vai fazendo elogios. Ah, legal. Isso. Continue, vai, vai, vai. Nossa, que boca. É estranho. O que fazer quando recebe uma boquete? O que você faria, Yuri? Olha, eu vou citar... O que você faz? Vou citar um exemplo daquele filme lá, o Swordfish, a senha, que o cara chega lá, pega um hacker lá que sabe fazer as paradas, mas hackeia aí esse treco e aí bota a mina pra mamar o cara. Você tem um minuto lá. Enquanto ainda ela te mama. Enquanto ela te mama. E o cara todo nerdão, a mamada pra ele ali não é nada, né? Porque ele tá empolgado com a senha. Então ele não esboça nenhuma reação. Então, mas nesse caso, a menina tava ali pra atrapalhar ele já na senha. Não é que ele começou a descobrir uma senha enquanto tava recebendo o boquete. É uma boa coisa pra se fazer, né? Eu acho que é assim. Como... Aquela senha perdida, você fala, como será que é? A senha é 1, 2, 3. Não, não tô criticando o boquete, não. Não, gosto claro, muito. Não, claro que não. Quero deixar claro isso aqui. Ok. Sou muito fã, viu? Fã de? De boquete. Boquete. Fazer ou ganhar? Não, de ganhar. Ah, ok. Mas de fazer, falar não. Falar que dessa água no bebê. Não, mas você. É. Mas como que você chama o ato de fazer. De você ser. Chupar pau dos outros? Não, não, de você chupar a Xana. Aí, como que você chama isso? Chupada de Xana. É só chupada de Xana? É chupada. Porque, mas como ela, a menina. Pede pra você, ó, faz um boquete aqui. Eu conheço. Ou como... faz uma chupada de Xana. Não, eu conheço como xoxoquete. Xoxoquete. Xoxoquete. Gênio! Gênio! Patenteia isso, você vai ganhar muito dinheiro. Então eu gosto de receber boquete e fazer xoxoquete. É isso. Ah, entendi. É, tipo 69, é isso. Ah, não precisa ser ao mesmo tempo, mas não. O 69 é muito legal. O 69 te livra. De você ter alguma reação, que você não tá tendo, sim, que agir. Não, velho, é mais complicado ainda. Não, claro que não. Puta que pariu. Porque, ó, no 69 você tá agindo, você não tem que interpretar uma reação. É, você não entende. Ninguém te cobra nada, só uma chupada e uma cheirada no cu. É isso que te cobra. Você sabe o protocolo, você sabe o que fazer no 69. Você tem que chupar enquanto te chupa, é isso. Exato. Dá uma mordiscada. Agora, enquanto você recebe um boquete, o que fazer? Você não tem questão. O que fazer enquanto isso. O que você faz, Anderson Negão? Ah, eu... Estrala os dedos? Estrala os dedos. Canta um jazz, toca um baixo. Come um frango. Canta o resultado da Mega Sena. Rouba umas carteiras. Isso é normal, cara. Manda áudios no Telegram. Áudio? Ah, isso, claro. Isso. Falar, não, tá acontecendo nada aqui, não. E aí, grupo do Zap boa. Zap, você quer mandar assim, aqui. Manda o áudio. Delícia. Eu já mando direto pro PV da menina. Que bela mamada estou recebendo de você. Pra ficar registrado ali, ó. Porque hoje em dia tudo é online, né? É. Pode ser isso. Olá, Felipa do futuro. Obrigado pela mamada. Exato. Estou curtindo esse momento, não sei expressar a reação. Então, estou aqui mandando um áudio no WhatsApp. E ela ali, parece que deu uma parada agora. Tá me olhando com uma cara estranha. É, cara. Não, é estranho, é realmente. Ninguém te ensina. E outra, não teria como ensinar. Porque como que a pessoa vai te ensinar uma reação? Acho que uma pessoa poderia falar, espero que você reagisse da seguinte forma. Ah, a própria pessoa? A própria pessoa poderia falar, poderia enfiar o seu dedo no próprio ânus enquanto eu faço? Sim, uma cunheta enquanto eu faço. Que eu me sentiria melhor. Sim. Será que você poderia, sei lá, sim. Tirar a chuteira enquanto... Sim. Hoje em dia, com esse advento da tecnologia, internet fácil, né? A molecada vai lá ver brasileirinhas, essas coisas. Aí eles vão falar assim, vou agir que nem aquele cara lá. Oh, chupa, cadê ela? Não sei o que lá. Não faz sentido, cara. Você vai falar chupa cadela? Cara, e outra, isso. Que puta falta de respeito com a mãe do seu amigo. Exato, você fala uma coisa dessa, né? Sim. Mas como você sugere o boquete ou você só aceita? Você pede um boquete? Ah, um boquete. Não. Faz a frase do Catra. Um boquete e um copo d'água não se nega a ninguém. Mas eu pedi. Mas isso é num relacionamento, tudo bem. Falou, ó, hora de você chupar meu pau. Mas como que você pede pra uma menina, você tá saindo com ela a primeira vez? Não. Você é. Vai sair com ela, ó, chupa meu pau. Ela vai perceber. O boquete acontece ou você faz acontecer? Você vai empurrando a cabeça dela vagarosamente pra baixo ali. Uma cotoveladinha na nuca pra ela. Mas ela vai desmaiar, né? Semi-desmaiada. Você falou, já foi, já... Olhou pra ele e tem que chupar. Não, o melhor jeito é assim. Ah, legal, e aí naquele momento tal, você gosta de fazer oral e tal? Pá, pá, pá. Ah, caramba. Vou tentar isso aí. Ué, mas é, cara. Mostra um gráfico, põe um PowerPoint. Não. Isso daqui, não. Você sabia que 70% das mulheres brasileiras hoje fazem oral no primeiro encontro? Você tá inclusa nisso ou não? Primeiro encontro. Você gosta ou não? Você gosta? Primeiro encontro é... Primeiro encontro. Primeiro encontro, eu vou falar a minha técnica. Se eu tô no carro, por exemplo, eu já tô indo entregar, foi lá num cinema, foi, num, sei lá, em algum lugar. Daí foi fazer uma noiva, algum lugar. Algum lugar. Essa noiva vai foi ficar. Se constranger no shopping com outro casal que foi pro mesmo lado, algum lugar você foi. Daí o que eu faço? Tô ali, vou beijar a menina pra falar um tchau, eu vou abrindo minha calça, sem falar nada. Eu faço isso. Normal. Eu faço isso. Esse entendeu? É tipo dar ou desce, né? Não. Já não tá peço, na porta de casa. Não peço okay. Nada. Não peço nada. Ok. Eu abro ali, pá, vou indo, você vai indo. Mas você abre a sua calça, viu, seu tarado? Não vai abrir a dela, não. Ah, tá. Ah, ok. Então, daí você vê, se ela concordar, se, porque ela vai concordar, falou, o que você tá fazendo? Então, não fazendo nada. Não, tá calor, né? Sou gordo, tem que abrir essa calça que tá me apertando. Daí, às vezes, ela já... Ela volta já... pra fora ou não? Vai ficar, né? Não, tá meio pra fora. Não, porque ainda tô abrindo, por né? Isso que é legal pessoas diretas, né? A menina já se coloca o pau pra fora aí, fera. Seria excelente. É, melhor. Pô, jamais acontece. Claro. Hoje eu tô com vontade de chupar um pau pra manter meu bafo de rolo. É isso que eu tô falando. Ah lá, chegou na questão do bafo de rolo. É. Não, mas eu acho que é válido, cara. O duro. Eu só não sei como falar no primeiro encontro, mas você vai sem palavras, né? Você vai. É, você podia perguntar uma chupetinha no rola, não? Não, pode falar. Mas é ideal falar? Seria no mínimo fantástico se a mulher no primeiro encontro falar assim, ó. Tá uma. É, tipo. Xoxotada. Faz um xoxoquete. Ia ser interessante um tutorial. Chegasse lá. How to basic. Como ganhar um oral. Não. A mulher fala o seguinte: a partir do terceiro encontro, você ganha um boquete. Milhas de viagem. É, exato. Já libera um peito. Sexto encontro, você pode dar uma dedada. Isso famoso é um DJ. Você programa pode tocar o DJ. Dois dedos só. Dois dedos. Vamos começar com um dedo? É. Daí depois, se eu, na hora eu quiser dois... Você tá no DJ, vai um dedo. Exato. Tô muito lubrificada, dois. Exato. Tá na garagem, dois. Eita. Entendeu? No toba, não. Toba, não, porque seria perigoso sair uma noiva. Entendeu? Então eu acho que seria muito mais fácil essas coisas. Claro, porra. O relacionamento aberto é isso. Eu acho que você tem que ser sincero e ter diálogo, cara. É isso. É isso. Fundamental, cara. É isso. Então, ninguém ensinou isso pra gente. Ninguém, né, ensinou. E ninguém ensinou as meninas a falarem que estão querendo sexo. Hoje às vezes ela fala, não faço boquete. Ela fala, não vai, tá bom. Hoje elas falam. Não, mas... A gente tem que padronizar isso daí, tá muito bagunçado. Esse é a questão. É isso, cada um pensa de um jeito, fica difícil. Cara, se perguntarem, por exemplo, como se resolve uma função de segundo grau, só tem um jeito. Padronizado, cara. Padronizado. Ensina na escola. Não ter padrão pra, claro. Pra se ganhar uma boquete. Okay. Essa é a questão, cara. É aqui que estamos falando isso. Na minha opinião, o quê? Diálogo aberto. Exato. Seria ótimo isso, né? Você aparenta meio sujo hoje, não vai ganhar boquete. Pronto. Tá bom. Vai chegar na roda de amigos, eles vão perguntar. E aí, como você falou, não, ela falou que eu tava muito sujo. Meu pau tá sujo. É, ela falou que pau com queijo ela não gosta. Exato, você não vai precisar inventar uma história, vai aceitar que seu fracasso. Galera, escuta aí o Chorume, pelo amor, lave o pau de vocês, viu? Isso, lave o meu também. Por que você tá pedindo isso? Ah. Chupando manga, não sabe o que é pelo, o que é piado. Então, muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio onde divagamos aí sobre coisas que não ensinaram a gente, cara, não ensinaram a gente, coisas simples. E às vezes a vida te ensina de um jeito mais complicado. É, às vezes é simples. Ninguém te ensinou o padrão, ninguém te ensinou o atalho. Sim. Então hoje muitas vezes somos pessoas frustradas que não sabem perder. Vão lá e cagam errado porque não receberam uma boquete certa. Fazem uma noiva. Cagam em latas. Cagam em latas. E negam porque... Já pensou se quem cagar que... se cagar em lata é a maneira correta, não, cara? Quem que te ensinou a cagar em lata? Olha que coisa mais natural. Entendeu? Já pensou, cara? Foto isso, agora. Muito bem. Yuri, é o seu momento de dar seu tchau aí. Oh, muito obrigado, pessoal do Chorume, por me convidar. Eu sei que eu sou um convidado peralta, né? Fico falando um monte de peralta, coisa. Peralta, saltitante. Fico falando um monte... É, saltitante nem tanto. Depois que o cara chegou ali e queria me comer ali ao vivo, queria, né? Queria não. Ainda quero. É. Ah, não, é. Opa, tava, achei que tava no mute. É. Pensei alto, pensei alto. Obrigado. Por... Babei alto aqui, babei alto. Obrigado por estenderem o convite, né? Por gentilmente me retirar lá no quinto dos infernos lá, né? E, nossa, vou propagar pro pessoal lá da FATEC. Um abraço aí pro Yuri, pro Matosinho. Tá, um abraço pra você no se futuro. Se mandando um abraço. Não, é um outro rapaz chamado Yuri. Tá. Pro Matosinho, pro Fazbear, pro Babo, Garlos... Tiago. Manda pra alguma menina também, pra não ficar chato. Menina, a menina tem a Kita. Acho que só ela, por enquanto. Se o pessoal quiser touca de crochê, como acessa? Procurar no Facebook como Crochê da Rosemary. Você vai encontrar minha linda face travestida com toucas. Toucas nerds. Isso que eu ia falar, touca legal pra caramba, não é uma touca comum, não. Tem touca do Mega Man, touca do Link, do Zelda. Como eu gosto de dizer, eu sou o único no país que trabalham com alguns tipos de modelo, né? Essa do Skyrim, por exemplo, você não vai encontrar com ninguém. Só eu, Yuri, essa excelência em pessoa. Vai querer falar de fliperama? Ah, fliperama eu tô pensando mais... Pra Campus Party, Campus Party 11, talvez eu dê uma oficina como montar o seu fliperama. Que tudo dê certo nas minhas importações e gatos por aí. Gostei. Sinceridade, né? É bom comprar, ter gatos por aí. Você comprar um negócio no Mercado Livre, você tem que deixar o rim e um pedaço da hipoteca da sua casa ali também. É o que eu faço mesmo, papai. Muito bem, Yuri, muito obrigado por ter participado. Eu aí. Que agradeço. Um cara aí com toda a sua destreza e participação aí. Sobre noivas. O cara é um cara... É um cara fabricante de noivas. Fabricante de noivas, mas de crochê. Enxoval. Muito bem, Anderson Negão, esse é o momento que você brilha com toda a sua cor marrom bombom. Uau. Nossa cor marrom. Au, au. Você consegue falar... As redes sociais do Chorume? Consigo. Muito bem, então por favor, Facebook, Instagram e Twitter. facebook.com/lixodolixo. Acessem, curtam, que aquela página é foda. Gostei. O cara é o rei do marketing. O cara é bom. No Instagram, o @lixodolixo. Tem várias fotos. Vai ter foto minha lá. Você quer me ver lá, todo negão? Daqui a pouco tem lá. É, muito bem. E O Twitter é o @néctardolixo. Muito bem. Quer falar do Blackcast? Blackcast tá muito louco. E vamos falar de celebridade negra e de muita diversão. Acesse lá facebook.com/blackcastpodcast. Wesley Zop, você não tem uma responsabilidade nata nesse podcast. É verdade. Você vai falar os nossos outros contatos, mas também antes vai fazer um apelo para o pessoal falando das nossas camisetas. Ah, antes? Antes. Mas com sua voz de radialista AM, Wesley Zop. Claro, aquela claro. Voz que no começo desse podcast a gente não recebia e-mails, mas com a partir do seu apelo. Recebemos. Recebemos milhares, trilhares. Trilhares? Eu não sabia. Zilhares de vez. Porra. E agora você vai falar sobre as camisetas. Por favor, Wesley Zop. Comprem as camisetas do Chorume. Lá no chorume.com.br/lojinha. Muito bem. E os outros contatos, Wesley Zop? Temos um e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. BR com beribola. Temos o WhatsApp, que é o DDD19-99495-5485. Anotou, Iore? Ainda não, eu sou disléxico. Tudo bem. Temos um grupo no Telegram, que é o Ouvintes Lameruxos. Entrem lá. Entrem lá. Só... É mais fácil de achar do que o Zap Zap. É mais fácil. Só tem doideira, só tem doido lá no Telegram, pessoal, que fala desde música clássica até como currar uma velha na horta. Muito bem, obrigado, ouvinte, por ter aqui compartilhado com a gente as nossas angústias de coisas que ninguém nos ensina, mas a gente faz, tem que fazer. Se você tem alguma dica pra gente de como fazer uma noiva melhor, ou como qual é o padrão de se pedir uma boquete no primeiro encontro, sim, mande aí o seu contato, mande seu e-mail, fale lá com a gente nas redes sociais. Obrigado aí por ter comparecido a mais esse episódio, ter ouvido a gente, ter se divertido. Espero sinceramente que você tenha rido um pouco com a gente. Até a próxima semana, até o próximo episódio, onde falaremos das pintadas da nossa vida, Wesley Zop. Até a próxima semana, muito obrigado, tchau! And you come and join me once story. It's easy to survive. Jungle life, we're living in the open. All along, like Tarzan's boy. Hide and seek, we play along. Where I should close the forest monkey business on a sunny afternoon. Night to night. Yeah.